Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Praise the Sun, está começando mais um podcast do Magicando, que vai ajudar você a sair do sofá. E não, a gente não está falando sobre exercícios físicos de academia. Mas alguns diriam que é importante isso também. Mas a gente vai discutir tudo isso aqui nesse episódio. Hoje a gente vai comentar sobre o quê? Sobre praticar. Que a gente criou também o verbo praticando com CK, né? Que a gente adora essa viadagem. Que é o nosso primeiro episódio prático, no qual você vai pegar a sua caneta e a sua caderneta e anotar tudo o que é importante pra... E descobrir, inclusive, se você é um cara que pode se tornar um mago. Olha a importância. Pra me ajudar, temos aqui ele, Marcos Keller. Saber ler e interpretar. Isso eu acho que é mais importante. Você quer ser um mago sozinho, sem ordem de internet, de livro. Aprende a ler, caralho. Não dá pra ser analfabeto funcional. Boa tarde, gente. Espero que vocês todos estejam muito bem, viu? É, eu achei isso interessante porque você deve, com certeza sabe, porque você jogou muito RPG na sua vida, que todo começo do RPG tem aquele. Esse jogo é recomendado para pessoas com QI acima de 80. É, sim. Tem umas paradas dessas, não tem? Tem, tipo, se você acha que tudo isso é real, largue esse jogo e vai fazer qualquer outra coisa. É, exato, né? E tá, tem essas recomendações. Então, por favor, gente, se você tem probleminha, vai para outro podcast. Vai pro... É, deixa eu falar. E pra me ajudar... E temos aqui também a senhorita Juliana Fonzilacqua. Arroz. Feijão. Feijão. E batata. E batata. Esse é meu mais poderoso ritual. Palavra-chave, né? Aquelas de invocação. É verdade, gente. Entendi. Tudo bem com vocês? Parece jingle do Ministério da Culinária. Quase. É que o pessoal não sabe o que falta, Andrei. Eita, bom. O que falta? Durante o episódio eu conto. Então, vamos? Vamos só esperar o Vinícius colocar a coquinha dele. Olha, gente, eu tenho um conselho pra todos vocês que querem começar a fazer magia. Não comece. É psicologia reversa. Bom conselho. Ou não. Mas compre os livros, mesmo assim. Exato, exatamente. Temos aqui ela também, a Lívia Andrade. Oi, gente, vamos tirar essa bunda aí desse sofá metafísico e subir na bicicletinha também metafísica. Com rodinhas, magicando as rodinhas da sua bicicletinha. Isso aí. Exatamente, não é a bicicleta do Liu Kang que ele dá, que aquilo é difícil pra caraca. É que você tem na pré-adolescência. A referência. Aquela do Andrei. Bike cross, né? Rosa. Essa minha bicicleta nunca fez isso, não. Tá? Só pra... Essa é aquela outra que não, você dá Liu Fatality. Kang, pô. A bicicleta. Então, do é Liu que eu sou Street Fighter. Não sou dessas coisas aí, não. E hoje a gente vai falar sobre a prática. E é claro que esse programa ele é patrocinado pela Penumbra Livros. Então vamos pro recadinho da Penumbra e a gente já volta. Primeiro momento de recado do Magicando, e esse episódio ele é um oferecimento da Penumbra Livros. Sério, gente, sem essa editora do coração, vocês não teriam um material de qualidade tão bacana quanto esse. E olha só que interessante, eu conversei com a Liv e com o Vinícius e a gente chegou num denominador comum relacionado a gente evita ao máximo ser aquele vendedor de oportunidade, no sentido charlatão da coisa toda. É claro que vai ter muito das coisas da Penumbra Livro, não só que é lançado por ela como editora, mas também que é vendido por ela como livraria, mas também a gente decidiu abrir e dar indicações também de outras editoras e de materiais que não estejam sendo vendidos. A gente acha que isso é mais sincero da gente. A gente quer que vocês tenham aí um início de vida saudável, né? Então, como montar a sua biblioteca ocultista? Então, a gente criou um post, na verdade, o Vinícius, ele me indicou, e vai estar lá no nosso site, no magicando.com.br. Lembrando que é magicando com CK, tá bom, gente? Muita gente tá me perguntando, ah, Andrei, eu não consegui achar no feed, não consegui achar o site. Bem, a pessoa não tá prestando atenção nos anúncios, a pessoa não tá prestando atenção no que tá sendo escrito no link e tá fazendo besteira. Então, preste atenção no nome. Vão lá no post que você vai ter. Então tá categorizado. Se você quer uma leitura mais clássica, tem lá. Se você quer leitura voltada pra Telema, tem lá. Se você quer leitura voltada pra Cabala, tem lá. Magia do Caos, tem lá. E não necessariamente vai ser de lançamento da Penumbra e não sendo vendido na loja da Penumbra. Vai ter um pouco de tudo. E é claro que, como a Penumbra, ela é o tipo de editora que ela tá sempre de olho pra lançar um material sério e importante que tá aí dando sopa, então é claro que tem bastante coisa. Mas o objetivo é ser o mais sincero e aberto e transparente possível com vocês. E indicar coisas que são muito boas e que é da concorrência também, né? Não tem como não falar. E uma coisa bem interessante aí vai ser uma indicação pessoal minha, de que eu tô sempre recebendo os livros da Penumbra, eu tô sempre interessado e comprando livros de outras editoras, né? Tenho o Ritual de Alta Magia, tenho vários livros que eu tô lendo e tal. E eu vou dar um conselho pra você, que mesmo assim, mesmo com post, você ainda não sabe a linha que você seguir e tal. A gente vai debater bastante sobre esse episódio, então não vou nem me alongar muito. Mas já fica a recomendação, Liber Null e o Psiconauta é essencial. Pra quem não sabe, é um livro só, tá? E Psiconauta, parece que são dois livros, mas não, é um livro só. E cara, eu acho que ele é o melhor livro pra você começar... na prática mesmo, né? Não na teoria, né? Então ele funciona quase como um manual iniciático, ele é bem simplesinho, tem exercícios que você já pode ir fazendo. Então assim, eu vou dar essa recomendação de novo lá no final desse podcast, mas de todos esses livros aí, obviamente, fiquem de olho em todos eles que estão ali. Eu, se eu fosse vocês, se tiver uma grana aí sobrando, eu pelo menos pegava um de cada categoria, pra dar uma lida e tal, pra ver me interessar, porque tem muito disso, né? Às vezes você se interessou por uma linha e vai querer seguir por ela. Mas é claro, se você estiver ainda muito perdido, Liber Null, da Penumbra Livros, é recomendação máxima se você estiver começando, né? Magia do Caos é o que tem mais divulgação, é uma linguagem mais próxima da gente, não tem aquela linguagem meio truncada, aqueles livros com gigantes, com ritmo meio, né? Então, cara, se tu não conseguir Liber Null, filho, aí tu, tipo... Vai pra igreja, pega a Bíblia e vai pra igreja. Então é isso, galera. Bora lá pro episódio e tome cuidado com os guardiões do portal. Bem, como a gente disse no nosso episódio piloto, nós queremos que você saia da poltrona e comece a praticar. Mas antes de você fazer a sua inscrição no Gol, ou... Goécia Online, lembre-se que ninguém começa a andar de bike e vai participar dos X Games, a não ser que você queira morrer. Provavelmente você não vai morrer, mas sei lá, você vai cair, fraturar alguma coisa. Mas o estrago é grande, né? E a vergonha também, né? Pra sempre, né? Quando te lembrar, né? E com certeza, é daquele estômago que rasga até ficar a bunda pra fora, né? Da calça. Aqueles... Corta rolo no meio. Mas o que mais machuca é o orgulho, né? Exato, mas isso aí... Pra alguns, nunca mais. Uhum. Nunca mais vão tentar nada. Vão entrar pra uma igreja, inclusive. Que tem de gente que entra na igreja, ó. Deixa eu te falar. E o objetivo desse episódio é divulgar a todos os interessados as incríveis e novas tecnologias das rodinhas e dos band-aids. Se você quiser ignorar a nossa opinião, tudo bem. Vai lá, Champs. O pool genético agradece, como fala o Vinícius. É livre. É livre? Entendi. Limpeza do pool genético. Ali vem seu programa de eugenia. Eu acho que não é eugenia. Mas tá quase, mas tá quase. Tá quase pelo lá. Pelo menos o pessoal faz sozinho. Pra Lívia, só pessoas com QI acima de 120 merecem viver, não? Não, 110? Que pessoa horrível que você é, Lívia. Horrível. 119 já tá bom. Apesar de que vocês conhecem a tese do Idiocracia, né? Já assistiram a Idiocracia? Sim. Ele ainda não, mas... Você não assistiu? Tem que assistir. Não, tenho medo. Observe só aquele. Eu já dei aulas e mais aulas. Plural. Com a abertura do Idiocracia. Inclusive vai estar no post. O Andrei vai achar e vai colocar no post. É, só que infelizmente, olha eu. Concordo. Não é genético, né? Não se passa pela genética, mas pela preguiça intelectual das pessoas. A gente vai tentar evitar isso aqui um pouquinho. E assim, mas eu acho que é interessante porque a gente toca nesse ponto que é... Toda vez que a gente faz um episódio lá no Mundo Freak sobre ocultismo, chega o Calango e fala: ai, mas como é que eu posso começar? Qual livro eu começo? Aí vai no inbox da Ju. Ju, qual livro eu começo? Ai, mas esse livro tem tantas páginas assim, será que eu posso fazer esse exercício de tal jeito? True story. Então, parte desse podcast, inclusive, parte da vontade de fazer esse podcast é justamente para essas pessoas. É porque a gente quer ajudar você? Não, é que a gente quer que você pare de encher o nosso saco. A gente quer xingar de uma vez só, né? Exato. E aí a gente fala, ah, qual livro ler? Escuta esse episódio. Assina o feed e vai embora. Inclusive, como teoria prática, a gente vai dividir cada episódio em níveis, né? Então esse é o nível introdutório, esse episódio, e vão ser três: introdutório, mediano e avançado. Então, seu filho de um calango, você não vai para o avançado direto em algum episódio. Lembrando que tecnicamente acho que isso não vai ser em ordem, tipo, cronológica. Não. Se a gente quiser não fazer amanhã o avançado aqui, nós vai falar o avançado e o cara ou não pratique, mas pode até ouvir, não tem problema, né? É, mas podcast tem essa coisa de cauda longa, então às vezes o cara conheceu a gente quando a gente já tá no episódio 655. Eu espero não estar vivo até lá. Alguém toque isso pra mim, mas... enfim. Rico, né? Fazendo podcast até o episódio 655. Exato. Mas, Lívia... Eu quero gravar mais 11 depois que a gente chegar aí. Vou gravar 11. Mas, Lívia... o que que é praticar? Então, eu fui lá com o seu orelhão. E praticar é levar a efeito. Pôr em execução. Obrar. Por favor, não confundem os dois tipos de obrar. E realizar regularmente uma atividade. Então, meu amigo, é assim, tem que começar. Foi o que eu disse, você tira a sua bunda do sofá metafísico e vai aprender a andar na bicicleta metafísica. Se você não tirar sua bundinha de lá, você vai ficar só naquele nível... sou intelectual. Né, um momento like a sir, né? Eu sei de tudo, sei o nome de todas as Sephiroths. Eu gosto muito de uma coisa que o Grant Morrison diz, que é: você pode falar à vontade sobre sexo com uma pessoa que nunca fez. Sim. Ela pode ler pra caramba sobre o assunto, ela pode conhecer toda a teoria, mas não tem nada a ver com a prática. Não é sexo, né? Eu tenho até inclusive um exemplo melhor, né? Você vira aqueles economistas de Facebook, né? Que você também nunca escreveu um paper na sua vida e você tá falando se uma coisa faz sentido ou não, né? Não, pelo contrário, né? Faz parte da ciência você, enfim, divulgar para os seus pares que vão testar para você essa sua tese e comprovar, né? Pessoas que fazem coaching em geral, né? Sim, é claro. Crítico de cinema que nunca fez um filme na vida, né? Mas eu gosto do crítico de cinema. É que eu acho que existem pessoas... É que assim... É que aí a gente já começa a ir para as analogias que começam a não fazer mais sentido. Tipo, não existe crítico de magia. Fala, olha, pô, acho que faltou um pouco de açafrão aqui no seu ritual. Tem! Mas existe! Porra. Tem? Olha, ninguém faz isso profissionalmente. Opa! Mas que tem, tem. Tem ideia, e irmão. O Keller já até comentou numa outra gravação nossa, ele comentou que existe aquele pessoal que vai lá, chega lá na porta, dá aquele cagaço, senta na porta e fala assim: não vai não, cara. Não vai, não. Eu fui lá já e é foda. O guardião do portal deve ter ficado perdido em alguma gravação. Não, não. Sei não, se foi. Não, foi. Foi pra final? Foi pra primeira? Foi. Uhum. O guardião de portal, o que é que mais é do que o crítico do oculto, né? Tipo assim, não, eu acho que você não está preparado. Sim. Volte depois. Que, na verdade, o não preparado acaba sendo ele e ele tá botando medo, né? Então, mas aí também é o tipo de coisa que a gente vai discutir mais pra frente e tal. Eu gostaria de repuxar esse assunto mais pra frente. Então, mas é interessante porque eu pedi pro a Lívia explicar o que é praticar, porque parece simples, só que eu não sei. E eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente vai falar aqui agora. Magia, perguntando pra vocês, magia pra aquele cara que não vai ler, não pratica, só que, sei lá, saiu Mega Sena de 30 milhões. O cara sabe alguma coisinha, nunca praticou muita coisa, vai fazer um sigilo. É certo o cara fazer isso? Ou vocês acham que você precisa de uma rotina, uma prática? Prática, eu tô falando no sentido prática mesmo. Olha, André, eu acho que tem uma grande chance de não dar certo. O cara vai dizer não sabe. Fazer, assim, imagina você pegar assim, dar um carro na mão de uma pessoa que nunca dirigiu, não vai sair do lugar. Pode ser que o cara dê uma super sorte e consiga, jogou videogame pra caramba. Pode ser, mas... Voltando à analogia do sexo, primeira vez ninguém acerta. Porra, é sempre uma merda. Primeira vez é sempre puta, mano. Puta. É foda. É foda. Tá pessoa certo. Cê, apesar de que existe, né, a sorte de principiante e tal, que pode rolar. Não. Mas não vai, não é, não é, não é sempre. Esse não negócio é de sorte de principiante, todo pessoal só fala. Quem fala isso é só homem. Verdade. Ainda você imagina, né, aquela coisa, ah, vai ser muito lindo. Daí quando você lembra o que que tava rolando atrás, assim, no background, você fala, meu exato, Deus, né, coisa errada. Sangue no teto, uma pessoa sem braço. É, só tipo pra contrariar, isso. Tocando no rádio. Só pra contrariar. É, porque tu não escolhe, né? Romântico, né? Tu não escolhe, gente, né? True story. True story. É sério? Sai da minha aba, sai pra lá. Não, mas isso, mas é que assim, no final das contas, pode tudo. O cara, foda-se, pode. O cara pode ignorar o que a gente vai falando aqui, pode tudo. Pode. Né? Só que pode. O que eu tô falando, eu queria que você visse e falasse, não, não dá certo o cara não, fazer não, isso. Não, mas o pior é que pode dar certo, Andrei. E assim, pode. Você nunca vai saber se o cara fez uma parada que deu certo ou se o negócio ia dar certo de qualquer jeito. É, então esse é o problema. E tem uma outra parada que assim, o que a gente fala aqui é só um conceito de pavimento seguro. Tipo, o caminho ele não tá definido, não existe um mapa. Não existe. Imagina uma floresta. Vamos lá, você ouvinte agora. Imagina uma puta numa floresta do caralho, uma Amazonas fechadaço, assim. Alguns caminhos já estão pavimentados, pessoas já foram por ele, já fizeram aquele caminho. Então aquele caminho ele se torna mais seguro. Ele vira uma construção de conhecimento para aquele caminho. Você pode, se você quiser, pegar um facão, se empenhar na floresta e vai lá tocar o caralho. Você pode a hora que você quiser. E a hora que aparecer a onça. É, você torce pra não morrer. E tipo, vai enfrentar a onça ali na garra e tal. E você tem o caminho pavimentado. Só que esse caminho pavimentado não chegou no fim ainda. Ele tem um determinado momento onde ele tem espaço pra ser descoberto, pra se desenvolver, pra caminhar. A grande sacada desse conhecimento, até no conhecimento científico você tem muito disso, é você partir daquilo que já tá construído. Você pode, se você quiser cavar um caminho novo, descobrir um caminho novo, ser um cara super foda que encontra. Parabéns. Ótimo. Mas a chance de se fuder é muito maior do que conseguir fazer isso, entendeu? Uhum. Se você não é o Bear Grylls, né? Porra. Não, assim, é que é interessante porque a gente vai discutir muitas coisas aqui, parece que é um cenário muito aberto e muito subjetivo, do tipo, qualquer um fala qualquer bosta e tá tudo certo. Basicamente mas é isso aí. É isso mesmo. Então, basicamente é isso. Só que... Aliás, você definiu magia melhor do que o episódio que a gente tava no então. Não, mas eu quero lançar um negócio... Um negócio interessante que é tipo assim, aquele cara que no dia do jogo que deu certo, ele tava com a cueca X e ele vai tentar repetir essa manifestação usando cueca todos os jogos. Deixa eu falar, isso é só cagada mesmo. Então, não é que ele tenta repetir uma manifestação, ele vai atribuir a este símbolo um valor. Isso é viés de confirmação. A partir do momento que você atribui essa cueca roxinha de bolinha amarela... Jesus. Vai me dar sorte e o meu time vai ganhar em todo jogo que eu estiver vestindo, você botou, você deu um significado àquilo. E você vai utilizar esse símbolo já... Você vai vestir, na hora que você tomar banho, vestir ela antes de você falar, hoje vai, hein, gente, hoje vai. E assim, se o seu time perder, você vai esquecer. Se o seu time ganhar, você fala que tá vendo? Foi a cueca. Exato. Eu tenho um pai botafoguense, eu sei como é que é isso. Isso é viés de confirmação. Por isso que, tecnicamente, a gente vai falar aqui, uma das coisas importantes pra você fazer uma magia marromena ali, bacaninha, é você ter o diário mágico, pra dar uma olhada naquilo que funcionou, naquilo que entendi. Não funcionou. É uma forma de você ter um controle de dados. Foi e tentar isso. Fazer uma e seleção. Colocar um mínimo de método, entre aspas, científico pra você controlar o que... É o que eu ia falar, porque, tipo assim, dependendo do seu ponto de vista, tudo que a gente tá falando aqui é tudo um grande viés de confirmação, mas que claro, pra ciência não é nada. Claro que é. Sim. Assim como a própria ciência, se você for ver... É tipo, é um cara citando outro, que tá citando outro, tá citando alguém que ninguém lembra, ninguém então, nunca leu. Então, mas se você vai jogar no experimento, vai dar certo. Depende, isso é uma hard science. A hard science. Ah, é foda. É, ciência, então, ciência, tipo, tu já vem na hard science. Isso aí é hard science. Então aí, letras, ciência da religião, história, geografia, psicologia. Filosofia. Tem gente citando Platão até análise, hoje. Gente, o velho já morreu. Psicanálise, psicologia não é hard. Outra coisa, Bíblia, vai tudo pro caralho nessa brincadeira aí. É, nazismo cita Nietzsche, né? Pra porra, tudo errado, opa. Cita. Então, é isso que a gente vai tentar evitar aqui ao menos, né? Citar o nazismo ou citar o Nietzsche? É. Os dois, por favor. Pra começar assim, já de aperitivo. O que vocês acham das pessoas que falam assim, pô, vou começar, vou subir na bicicletinha, mas eu quero fazer já aquele... A firula especial, sair dando ritão. O cara, o cara quer fazer o Abramelin. É, até contaram no último, aconteceu comigo, né? Que a gente gravou. O ao vivo? É, o ao vivo. Tá. O cara que falou assim, ah, eu vi vocês falando de Goécia e fui dar um Google no Goécia e fui fazer umas paradas lá. E se fudeu, né? Ah, é o caso de amor dele. Quem eram os demônios? Era o cara de coruja? Era o da discórdia. Como é que ele chama? O cara de coruja e o leão spinner. Aí o cara foi lá, googou a parada e tipo assim, Amon deixa eu ver. E um... Sim, então, é o da discórdia. Como é que chama? É Bufas, não é? Que é o Bufas nome... é peidos. Não tem um que tem um nome alternativo, cara. Que é esse? Ah, tem vários. Tem, os nomes não são consolidados, né? É o Amon e o Pirocão, foda-se. Vamos lá. Tá tudo bem, né, história? Só que ele não fez, tipo assim, ele não fez nenhum ritual. Aquilo ali foi, na verdade, vamos dizer assim, um acidente. Ele era um cara que gostava muito de estudar radiação e, de repente, ele veio um isótopo e não tomou cuidado suficiente. Então, tem uma questão aqui. Se a gente tá lidando com símbolos, qualquer símbolo que você se aproxima dele, você tá criando um laço. É aquela coisa que eu acho que eu até falei nesse, aconteceu comigo, que você assistiu um filme de ninja, principalmente criança, quando você é adolescente, criança. Tu assiste um filme de ninja, tu sai achando que você é o ninja americano. E provavelmente você vai meter o cabo de vassoura no teu irmão. Vai, bater no teu irmão, vai botar a meia na cabeça, nunca, né? Vai sair dando pulinho e tal. Quando você fica adulto, a noção de ridículo diminui a possibilidade de você fazer isso. Mas tu fica... meio no espírito da parada. A ideia é que você invoque isso sem ser pra fazer merda, né? Você acabou invocando de alguma forma, porque você se aproximou. Não foi o rito, não foi a parada, não foi o cuidado e tal. E é por isso que na magia você tem que tomar muito cuidado com o que você se aproxima. É uma higienização mental, assim, de certa forma. Tá. Né? E acho que a gente vai falar melhor. É foco, né? É foco, objetivo. É o banimento. Por isso que é o banimento. Então, beleza. É porque realmente aqui a gente separou um roteirinho, mas é aquele que a gente vai ler depois. Mas como é que você está aqui escutando o episódio de prática, vamos lá. Bikman, quais são os instrumentos necessários para você começar a praticar magia? É contigo. Comigo? Bikman? Tá bom. Eu acho que papel e caneta. Papel e caneta e muitas ideias e vontade de fazer merda. Não, você enfiar no cu, caneta, você limpar o sangue. Disposição, tempo. Peraí. E o meu cinto de couro de leão? Eu vou precisar dele? Cara, precisar você não precisa, mas se você quiser e se você se sente bem com isso... Beleza. Ajuda. A ideia que eu quero passar é que, tipo assim, você realmente precisa de um básico, né? E é interessante porque tempo. Tempão é um negócio polêmico aqui. Principalmente porque cada um vai estipular alguma coisa... E é aquele momento de cagar regra. Que vai chegar um cara aqui e vai falar, tem que ser no mínimo uma hora por dia. Aí o outro vai falar, não senhor, faço 15 minutinhos por dia e tá tudo certo. No ônibus, eu faço no ônibus. Vai variar. Mas eu acho que o mais importante é regularidade. É o cara não fazer. É periodicidade, tipo podcast. Não, assim, é o cara. Hoje eu passei 3 horas meditando, sou foda. Aí depois passa uma semana sem fazer nada. Não, tá errado, cara. É melhor fazer 15 minutos por dia. Tipo, o médico cardiologista fala que jogar futebol pelada no final de semana é ruim pro coração. Você tem que jogar, fazer exercício físico. Tem que jogar de roupa? Não. Não, jogar pelado. Ah. Não jogar pelado. Ah, entendi. Gostei mais da primeira opção. Eu já pensei num jogar apelado. Falei, coitada da mina, mano, o que ela fez? Jogar futebol. Aquele jogar futebol no final de semana com os amigos é ruim. Você percebe que não é o target. Tá vendo a realidade aqui? Sim. É o exercício físico, a lógica do exercício físico. Ah, quero ficar marombado, bombadão. Então, magia tem muito a ver com criar... o termo é muito errado, mas é criar memória muscular. Só que no cérebro. Certo. Eu não sei se tem uma expressão certa pra isso. Mas é repetição, é hábito, entendeu? Se você não criar hábito, cara... Então, hábito acho que é uma boa palavra pra esse tipo de coisa. Que eu acho que você vai... Porque você precisa... Pelo que dá pra entender, pelo que eu entendi, você precisa criar uma série de estados mentais. Você quer mais um exemplo? Sim, eu acho que o banimento é uma boa parada. No começo você demora pra conseguir visualizar, pra conseguir construir aquilo, e eles vão ficar meio inhé. Depois de, sei lá, 150 que você fez... Tipo, você tá parado no lugar, você bate o pé no chão, tu já consegue projetar um pouquinho as paradas em volta. Você entendeu por quê? Porque você fez tantas vezes aquilo que aquilo se torna um caminho normal pro teu cérebro. Né? E o cérebro funciona exatamente assim. Ele já assim. Fez o caminho. Ele fez tantas vezes que pavimentou a porra do caminho. Exato. O então, cérebro funciona exatamente assim. Né? E que nem, eu continuo fazendo o rito completo do banimento. E até tem uma coisa que o Vinícius também me chamou a atenção. Porque eu era muito acostumado com o ritual menor do pentagrama. E eu falei, porra, eu já tô fazendo o ritual menor do pentagrama faz séculos. Aí ele falou, faz o RGP. Por quê? Pra ter uma outra coisa, pra ter uma outra técnica, pra você ter dois caminhos, ter duas opções. E aí eu voltei e comecei a fazer o RGP de novo, que já tinha começado lá atrás, mas eu tinha perdido. Por favor, o que é RGP? O ritual gnóstico do pentagrama. A gente vai falar sobre tudo o que é isso. É que os dois são basicamente da mesma função, né? Mas eles são diferentes, são ritos distintos, com focos um pouquinho distintos. Eu tô muito interessada aí no banimento. Como eu prometi pra todo mundo, eu tô fazendo um dos roteirinhos para começar as paradas. Então eu tô fazendo um MMM. Todos os dias? Todos os dias. Eu errei um dia. Tá bom, tá parabéns. Bom. Olha aí, parabéns. Então, outra coisa legal... Vou ter palminha. Outra coisa legal de você fazer todo dia e se forçar a fazer todo dia é que você sai da zona de conforto. Por exemplo, você tá lá acostumado a, às 11 horas da noite eu vou fechar a porta do meu quarto e vou fazer meu ritualzinho, né, né. Aí surgem os familiares intrusivos. Surge parente da puta que pariu. Tem um dia que você tá bebaço e fala, cara, eu vou ter que fazer essa porra. True story, a parte do bêbado foi real, a parte gente. Do familiar e vou falar que foi uma das situações mais legais. Melhorou muito, viu? Não é só o mundo que fica melhor, a magia fica melhor bêbado também. Então, você sai da zona de conforto, você experimenta se colocar em situações que você não se colocaria normalmente. Sim. Se você não tivesse um compromisso de praticar diariamente, por exemplo, dificilmente você ia se colocar naquela situação. E é importante você saber como você se sai numa situação que foge ao seu controle. Ser real com você mesmo, tá? Ah, eu não consegui fazer hoje. Tipo, vamos ter uma coisa também que é importante, professorzinho, tá? É o cara da academia, tipo, sei lá, tipo, tá pagando um mês e tipo... Fui duas vezes. Foi duas vezes. Não, não é pra ser assim. Só que o problema da academia é que aí o cara desiste ou deixa quieto. Não, eu pago só pra, tipo, tô pagando. Só pra falar que tô pagando. Tô fazendo. Vamos ver se resolve por osmose. 50% é só o mental, né, da academia. todo dia tu faz só 50%. E você teve a derrota. Ah, eu não consegui, fiquei 2 dias sem fazer. Ao invés de desistir por lá fora, transforma isso em aprendizado. Por que você não conseguiu? Isso. É, eu tô tentando fazer justamente isso. Eu descobri que, tipo, deixar para fazer no final do dia é uma chance muito maior de eu estar cansada, enrolar, familiar intrusivo aparecer, eu ficar com sono. Então, é melhor eu tirar um lugarzinho quieto, tipo, sei lá, de tarde, aquele momento. Aquele soninho da tarde, mas. Sim, sim. Você ir fazer isso nesse horário do que. Você vai aprendendo várias coisas. Tipo, isso funciona nesse horário, né? Aquele horário não funciona. Funciona quando eu tô loucona. Funciona quando eu tô com sono. E aí você percebe os padrões que você tem que ter. Né? E outra, de fazer diário, você começa a perceber padrões que são cíclicos, né? Por exemplo, mulher pode perceber como se comporta com o ciclo menstrual. Sei lá, se a pessoa tá na TPM, vai conseguir ficar quietinha ali? Deve ser louco. Meditando. Deve ser uma doideira. Tem uma mudança gigantesca. Você vai perceber. Tem uma mudança gigantesca. Eu nunca pensei nisso, porque eu não menstruo, mas é legal. Pois é. Mas a gente passa por outros ciclos, né? Tipo, sei lá, coisa de trabalho, sei lá. Você chega cansado do trabalho, dia de semana você fica um lixo e não consegue fazer o negócio direito. No fim de semana você vai muito bem. Você me lembrou mais uma parada que eu acho importante. Isso não... Vai soar parecido com passar a mão na cabeça de vagabundo, mas não é essa a intenção. Se você acha que você não vai ter como fazer uma parada, tipo, todos os dias por uma semana, bota na tua cabeça e vai fazer 3 dias por semana. Mas faz um compromisso com você e faz 3 dias. É melhor que não fazer, você entendeu? É um compromisso. Depois você aumenta, 4 dias. Depois você aumenta 5 dias. Aí depende de cada pessoa, né? Eu acho que eu funciono melhor, tipo, tapa na cara. Realista. Tem que fazer todo dia essa porra, aí senão não vai prestar esse negócio. A sacada que eu proponho é isso, seja realista. Eu acho que você precisa ter um capitão nascimento mental morando dentro da sua cabeça. Eu não tenho esse capitão nascimento. Na verdade, eu casei com ele, então ele olha feio pra mim todo dia. Ele faz assim... No meio desse pouco treinamento que eu já fiz, eu já descobri que a gente precisa, de um lugar tranquilo pra gente. Sim, sim, sim. Tipo, fazer conta a lenda que tem gente que faz no ônibus. Não sei se foi fazer isso, não. Que tem, assim. Tem. Você fazer um exercício de meditação dentro do ônibus, dá. Quero ver fazer o ritual menor do pentagrama dentro do ônibus. Sim. Eu quero mesmo, agora eu quero mesmo ver. Se você fizer, por favor, filme. Filme e mande pra gente. Mas tem alguns exercícios que dá. Tem, alguns dá. Por exemplo, quando eu morava. Maldição, né? Quando maldiçar eu morava. As pessoas dentro do... Amaldiçoar, eu faço isso em base diária. Só não dá pra acender a vela preta no busão, que aí fica meio difícil. Mas tem coisa assim, quando eu morava no interior e que eu vinha pra cá, eu aproveitava essa uma hora que eu ficava dentro do busão pra fazer alguma coisa. Algum dos exercícios que, entre aspas, são aceitos pela sociedade, ninguém vai saber que eu estou fazendo. Não dá pra fazer. A gente tá falando muito de rotina ainda aqui, mas eu acho que uma das primeiras coisas, se você quer fazer magias, você tem que aprender que nem sempre vai rolar a sua rotina. E você tem que aprender a lidar com isso. Você pode treinar o seu cérebro a isso. Você pode começar, e eu vou ser bem professorinha. Não precisa começar com magia. O Andrei acorda todos os dias a tal horas e ele vai primeiro ao banheiro e depois ele vai tomar um cafezinho. Por que que o Andrei não experimenta um dia primeiro tomar o cafezinho? Ele vai ficar apertado, vai. Ou por que que ele não experimenta primeiro levantar, abrir a janela de casa e depois ir ao banheiro? Você está dizendo a prática de controle da tua vida, do teu dia a dia, do cotidiano básico, é isso? Exatamente. É aprender o seguinte. A fazer as coisas sair, de forma... sair automático. Se você sair da rotina, ainda vai funcionar. Tá, saquei. Tá? Por quê? Quando você começa a fazer magia, você, a primeira coisa, né, e eu me incluo nessa, era assim. Tá, como? E aí falaram assim pra mim, você tem que pensar fora da caixinha. Eu falei, nossa, muito fácil, né? Quando falar todo mundo assim, pensa fora da caixinha, tipo, o pessoal mestre... fora da caixinha ou dentro da caixinha. É. Fora, tipo, o mestre dos magos falou e vazou. Eu falei, tá, que porra é essa de pensar fora da caixinha? E aí eu ouvi uma coisa que se chama descondicionamento mental. Que é uma coisa que pode ajudar você mais pra frente a lidar com o que não é esperado de um jeito mais natural. Porque quando você fizer magia, você vai lidar com coisas não esperadas também. Sim, sim. Mas eu vou então adicionar um ponto que é extremamente importante. Então a gente já falou papel, caneta. E por mais que você ache que a gente tá de sacanagem, você realmente vai precisar disso. Na verdade, eu acho que eu mais preciso. Né? É, o tempo... Eu tenho mais uma questão. Calma, calma que eu não terminei. Vai. Tem o tempo, chefe. Tem o lugar, né? Um lugar que seja confortável pra você, que você não seja interrompido. Mas eu acho interessante, porque vocês desandaram a falar dessa coisa de rotina versus hábito. Eu acho isso interessante porque a gente desconstruir hábitos e criar novos hábitos não é uma tarefa fácil. Eu acho que é isso que a gente precisa passar mais. Sabe por quê? Porque a gente tá falando aqui, e o cara que descobrindo agora esse mundo, ele tá pensando assim, poxa, eles estão falando como é fácil, o cara vai tentar e não vai conseguir. Exato. Tipo, por exemplo, parar de fumar. Então, fazer uma dieta. Essas são as mudanças hard. Então, sim. Parar de roer unha. Agora, você levantar e primeiro tomar um café é factível no começo. Então. Depois você pode evoluir. Não envolve sacrifício, né? Exato. Então, é um nível de sacrifício, só que é um sacrifício suportável. Porque a parada, sim, não é você tomar o café. O café não, não é a mana do mago. Não é isso que a gente tá falando. Aí eu tenho outra questão. É, segura, segura. Tô segurando. Que é o seguinte, não explode, cuidado. Tá bom. Qual é a parada? Eu já escutei também isso de outras pessoas, até mesmo muito antes de eu começar a gravar isso no Mundo Freak. De um cara que escreveu um trecho no blog e o primeiro texto, os primeiros parágrafos eram dedicados a mude a sua rotina. Por exemplo, a gente tá falando aqui do café quando você acorda, trabalho, como é que você vai pro trabalho? Às vezes você vai pra um trabalho, por exemplo, uma cidade grande como São Paulo, às vezes o cara tem a opção do metrô e do ônibus, que não muda muito a rua em que ele entra, não muda muito. Só que eu acho que isso, como a própria Ju falou, exercícios de recondicionamento, e inclusive a gente bate numa tecla que eu queria ter falado no último episódio, só que eu acabei esquecendo, que é a parada do PNL, que eu acho que existe muito... que se esbarra quando a gente tá falando sobre magia e essa questão de programação neurolinguística, que é você hackear a sua própria cabeça. E só que eu queria adicionar rapidamente, antes do Keller adicionar, é que eu faço uma analogia que é o hábito e essas mudanças de rotina vai ser todo dia você tomar a pílula azul ao invés da vermelha. Isso. Então, que bonito, cara. Então, assim, é interessante isso, porque você não vai tomar... Ah, eu escutei o primeiro episódio, tomei, uhul, tô aqui no LSD fazendo altas magias. Isso vai depende ser... Depende da pílula. Então, pois é. É que acaba o efeito também, né? Seu problema também, né? Tem gente que morre também e fica pra sempre, né? Nos umbral tudo, segundo dizem uns. Mas a ideia é que todo dia quando você faz isso, é difícil, não é fácil. Só que você encara, essa vai ser a pílula azul pra eu sair... disso que eu estou. Porque, inclusive, é um negócio muito interessante. Você já percebeu, ouvinte, quando você tá indo de um lugar, um ponto A, um ponto outro, que você já foi tantas vezes que parece que você desligou no meio do caminho e você só acordou quando chegou? Nossa, isso já acontece muito comigo, principalmente quando eu tô dirigindo, que é muito mais louco. Então, a ideia é você fazer o contrário. É você começar a se exercitar a ficar ligado, a ficar mudando a sua rotina, a evitar que você entre no piloto automático, porque magia é com toda certeza isso, você sair do piloto automático da sua vida. E tomar controle. E pagar agora o livro de autoajuda que eu vou estar vendendo no final desse programa. Esperto, homem sábio. Fala aí, Kelly, tá liberado. Então, a grande questão que eu queria falar é um dos motivos para você começar a fazer magia que eu acho que vai te ajudar nessa questão que o Andrei falou, de manter a rotina, de não manter a rotina e tal. Primeira pergunta é, pra que caralhos você quer aprender magia? Pra quê? Qual que é a tua motivação pra essa porra? Pega o papel e a caneta que a gente falou no começo do episódio e escreve. Faz esse exercício. Por que eu quero ser um magão foda, sinistro, um magão implacável? É importante que você manifeste no mundo. E fala em voz alta. Eu faço muita coisa em voz alta, mas eu não sei eles. Mas explica lá, na primeira página do seu grimório, do seu diário mágico, whatever, do seu caderninho. Que, aliás, eu não sei se o Andrei pescou a ideia, mas no último aniversário dele eu dei pra ele uma caderneta e uma caneta nova, que era pra isso. Nem você se não usou, né? Você usou pra anotar recado, né? Do telefone. Virou caderninho de telefone. Virou caderninho de pau no cu dele. Mas tinham três caderninhos. Eu vou fazer então uma analogia muito interessante, que é daquelas coisas geracional, que algumas pessoas. Teve aquele filme do Castelo Rá-Tim-Bum, que não é a série, foi o filme. Lembro do filme. O grande desafio do menino Nino era qual era a parada. Ele precisava se tornar um mago e precisava completar o grimório dele. E aí o que acontece? Ele não fazia ideia, porque ninguém ensinava nada pra ele. Então o desafio todo dele, do ponto A até o ponto B do filme, era fazer a porra desse grimório. Só que ele não sabia magia, não sabia fazer nada. E aí ele vai, ele descobre os amigos deles, que se metem em altas aventuras. E ele escreve isso no caderno dele e todo mundo fica feliz pra sempre. Eu não sei, eu acabei de lembrar disso, mas foda-se, continue. Você tá dizendo você fez um diário, ponto, com um caderninho? Não, é que eu acabei de lembrar que eu tô usando alguns outros caderninhos, não é o da Ju, pra fazer anotação pro curso. E de alguma forma eu falo, porra, de certa forma... Ele tá diário mágico dele. Ele tá dando diário... como ele é um escritor, criar é magia. Olha só. Então olha, ele está utilizando como grimório. Depois vocês me lembram de eu falar sobre arte e magia, porque eu tenho... uma coisa legal pra falar sobre isso. Pega lá, né, o que todo mundo falou aqui, o caderninho e o pedaço de papel que seja e a caneta, e escreve lá, por que eu quero começar a aprender magia? O que eu quero fazer com isso? Por que isso é legal pra mim agora, nesse momento? Escreve lá uma redação. Nossa, redação pode ser uma frase, duas parágrafinho, palavras. Né? Tá bom, sim. Já. Redação? Ah, não. Redação é modo de dizer. Ah, tá. Tá bom. É professorinha, mas, gente, complementando. Complementando a dica da Ju, revise isso de, sei lá, de 6 em 6 meses e escreva de novo. E você vai vendo que você vai descobrindo mais coisas, seu objetivo vai mudando e você vai ver, nossa, eu era muito mongol, cara. Eu tenho uma outra fala pra somar nisso. Várias ordens que você vai se filiar um dia, eu espero que não, mas se for sim, tem umas que é foda, eles têm um exercício que é justamente isso. Tem vários nomes, pode ser reflexivo, carta ao futuro, obituário, tem um monte de nome bonito, que é você falar onde você quer estar no futuro, como é que é, o que é o seu desejo, qual é o seu objetivo final com a magia, como você quer ser conhecido, qual é a sua relação com a magia daqui, sei lá, 30 anos. 40 anos, ou você morreu, né? Como que você quer fazer essa parada, ser lembrado? Tudo isso, ele é um desdobramento desse exercício simples que a gente falou agora. Você não precisa fazer essa porra agora. Isso aí é PNL. Isso aí é você enxerga. Cara, PNL então, é um nome socialmente aceitável pra magia. É só pra avisar. Isso é real. Tipo, a gente tem um brother. Não vou falar o nome dele aqui. Com licença. Vamos lá. Fale isso de novo, que eu quero que isso crie repercussões eco na internet. Bem e a gente receba, vários hate mails. Vai lá. PNL é um nome socialmente aceitável para magia. Do caos, especificamente. Do aí. Caos. E aí neurótica, boladona. Eu diria mais, PNL é tão pseudociência quanto magia. Também. Funciona tanto quanto. Sim. Eu só quero somar... Eu vejo os processinhos. Deixa que processo? Vai se fuder processo. É o hate mail. Pau no cu dos processos. Se revirando. Cara, mas eu vou contar aqui um relato particular. A gente tem um brother... A Ju conhece, chegou a conhecer ele também. Tava no grupo de estudos nosso lá, que a gente tava fazendo a tradução do livro, que até hoje não saiu porque tá enrolado. De tiragem de tarô e tal. Ele participou com a gente, ele participou do pra tradução do livro dos Salmos e tal, junto com essa parada. Ele tá relacionado com esse e-mail, não vou dar mais detalhes, senão fica difícil. Sim, que ele é médico fodástico com essa porra de PNL. Fez um curso com um dos dois lá, fudidão da PNL, que é um cara mais novo e um cara mais velho, que eu não vou lembrar o nome deles agora também. E chacolou no cara e falou assim, então, e aí? O que que é? Ele falou assim, cara, começou comigo querendo estudar, pra levar magia pra academia. E me deu dinheiro pra caralho. Aí ele falou, então é. Ele falou, cara, a gente tá dando uma ferramenta pra galera. Como que a galera vai usar a ferramenta não é problema meu. É mais ou menos essa mesma parada. É, você então fala que é machias e você já afasta, sei lá, tipo, 70% do público, né? Uhum. Porque, ah, eu não vou mexer com a místico, coisa, né? do diabo. Fica aqui como uma anedota. Ah, mas isso acontece? Claro, você tem agora uma outra coisa que o Andrei falou muito, e o Vinícius também comentou, que essa coisa de, ah não, tem que estar presente no dia, né? Que eu entro no automático e eu vou embora. Esse automático é perigoso, porque você está no automático na sua vida. A única coisa que não volta nessa porra da tua vida é tempo. É, muscular vai voltar, cansaço mental vai voltar, tempo não volta. Inclusive, muita gente não entendeu Marx até hoje, porque na porra daquele texto, ele tá falando o seguinte, força de trabalho. Aí o cara pensa, ah, é a força muscular, né? Então eu deito a força de trabalho, o proletário dá a força de trabalho. Não, proletário, força de trabalho é tempo também. E tempo não volta. Tempo é uma coisa que tem que ser muito bem paga e muito bem aproveitada. Tempo não volta. As primeiras revoltas populares em busca de 8 horas de trabalho em vez das 22 horas de trabalho por dia, era pra ter tempo livre. Essa é a questão. Músculo volta, tempo não. E aí tem agora, recentemente, aí tem uma forma de meditação que quer descolar do sentido místico ou religioso dela, que é aquela atenção plena. Mindfulness. Mindfulness. É. Atenção plena, que é essa parada. Tem você tem até que estar escola, aqui. Está se ensinando em escolas na Inglaterra para crianças. Deve ser tipo design thinking, essas merda aí, cheia de termo maluco. Não, é maluco. Bom, cara, é bom. Não. Eu acho que essas porra... Não, o termo é necessário. É, cara, você pega uma porra de uma meditação que existe há 6 mil anos na Índia, troca e de nome. É, bota o nome em inglês. E tá tudo aí certo. Para de chamar de Sahaja Yoga. Aí o americano fala, nossa, é muito moderno, vou fazer. Mas é basicamente é isso. E outra, mindfulness também não é a moda caralha, tá? Só pra avisar, porque se levar, tem problema, tem várias coisas se lidar com isso. É, eu tenho um amigo que nunca acreditou em porra nenhuma disso. Quando ouviu falar de mindfulness... Ficou loucaço, né? Tipo, aquela... Sabe? Eu acho que o mindfulness apela para as mesmas pessoas que gostam de crossfit. Eu já sei de quem você tá falando. Quero nomes. O crossfiteiro da meditação. É isso que eu falo, tipo, é o crossfit... É o mindfulness, é o design thinking. É tipo. É pra mesma galera que eu cara, tô na minha cabeça. Cara, né? Crossfit é você botar os exercícios que a pessoa fazia no dia a dia pro mané que é sedentário hoje em dia. Se você assistiu o Capitão Fantástico, as criancinhas lá, os filhos. Tudo crossfiteiro. É tudo crossfiteiro, cara, mas eles faziam onde? In the Wild. Era bonito, que tinha aquela puta montanha então. No fundo, né? Mas era tudo crossfiteiro. Sim, é, e é interessante isso porque PNL, tipo, eu quero emagrecer. Tipo, 10 sessões. Você paga uns 10 pau. Que você tem. Isso mesmo? 10 mil? É, dependendo, dá. Tô falando, a gente não ganha dinheiro. Ah, eu vou fazer PNL então, nessa porra. Não, a gente não ganha dinheiro porque a gente é trouxa. Então, eu não vou falar mais sobre relações de preto porque mexe com o patrocínio do mundo. É, então, isso que eu vou falar. Ó, tem mais algumas coisas que a gente esqueceu de falar que são importantes. Eu não esqueci, mas ah, vai. Então, tá. Desculpa, perdão. É. Não, eu queria puxar aqui uma coisa que passou desapercebida. Que pareceu que não, que vocês citaram sobre essa questão de família interromper, separar tempo e tal. Avisar pessoas. Uhum. Eu acho isso um ponto interessante porque ele parece que ele não é sério. Porque assim, o cara... A gente vive num... Culturalmente, o cara pode nem se considerar católico ou evangélico. Mas nós vivemos numa sociedade culturalmente Sim. cristã. Então, naturalmente, a pessoa nasce um cristão passivo. Ele pode não praticar aquilo. Só tomando. Passive Christian. É. Gostei. É o famoso não praticante, né? Católico não praticante. É, mas profundamente impregnado pela moralidade. Pela moral. Então, moralidade, ideologia, tudo isso que a gente já sabe, né? Uhum. Só que, então, essa é a questão. Eu tenho certeza que vai ter ouvinte que vai estar escutando agora. Poxa, eu vou separar uma hora, eu vou entrar naquele quarto, eu não vou falar o que eu tô fazendo, só vou falar pra não avisarem. Eu acho que isso é um erro. Não. Eu também acho que não. Eu acho que depende de família pra família. Depende Sim. de assim, família pra família. Vou dizer por quê. Você porque... tentar falar pro pai crente que não vai por rolar. Por quê? Por quê? Vinícius, quando começou a fazer... Capirotar. A Lívia, ela é muito imperativa, cara. É PNL, precisa total. Precisa muito de magia, Lívia. O Vinícius, quando começou... Oh, gente, eu tô com o nariz grudado no microfone. O Vinícius, quando ele começou a fazer os exercícios pra passar pra, sei lá... Pra ordem, sei lá, o que você tava fazendo. Ele fazendo não, exame de ordem. Ele tava fazendo OB. Exame de próstata. Ele não me explicou o que ele estava fazendo. Ele só disse, vou precisar todo dia ficar uma hora trancadinho naquele quarto. Aí a cabeça da Lívia, que é super hiperativa, tipo assim, tava curioso, lá, Fantástico Mundo de Bob. Eu já disse, o que que ele tá fazendo? Batendo punheta não é, porque uma hora batendo punheta assim. Não é. Uma vez ou outra, tá saindo só leitinho, né, cara? Pelo amor de Deus. Todo dia, né? E ele chegou, explicou que tava fazendo lá os exercícios. Eu disse, ah, beleza, né? Caralho, o que que é que tá acontecendo ali dentro? Aí já é a curiosidade, tipo, porque... Aí quando eu ouço, começa a ouvir barulhos estranhos vindo daquele quarto. Eu disse, pronto, Cthulhu vai aparecer de dentro desse quarto. E naquela época eu nem tava chamando Cthulhu ainda. Ainda. Vocês ouviram, né? Ainda. Eu sou uma esposa compreensiva em certas épocas do mês. Eu fiquei pensando assim, imagina a pessoa que mora, sei lá, com os pais e tal. Sim. É complicado, né? Você tem que adaptar. Tipo assim, e você avisar também é bom pra, tipo, se eu fosse uma pessoa chata e entrar lá, o que tá fazendo aí, né? Você pode mentir também, né? Sim. Sim, isso que eu tô falando. Esse não é o mundo ideal. Você mente se você precisa. Mas poucas pessoas vivem no mundo ideal, Andrei. Sim. Não, mas o que eu quero falar é que, tipo assim, às vezes é por, sei lá, é por vaidade, é por não ter um diálogo, mas eu acho interessante você ser aberto. Você não precisa necessariamente falar, olha, estou lá dentro fazendo um ritual. Mas você fala assim, olha, e vou falar que se você é o cara que não tem condição de fazer isso na sua casa, você é o que mais precisa de um tempo pra você. É verdade. Começa por aí. Né? Tipo assim, ah, eu não consigo, porque eu tenho irmãozinho, eu tenho mamãezinha, eu tenho não sei o que. Cara, você é o cara que precisa. Você é o cara que precisa ter um tempo pra você, separar. E não tô falando de uma hora. Isso vai fazer hora. Bem pra sua cabeça. Porra, por caralho. E, você assim, tem um tempo pra você. E você pode achar também que a outra pessoa não vai entender. Eu só tava curiosa. Eu disse, quando ele sentou comigo antes, ah, é mais ou menos assim, assado, cozido e frito, por alto, falou pra mim. Eu, ah, é? Perdeu até a graça, né? Então, tu fica fazendo lá, eu vou ver minha novela, e eu tá esperando bom? O Cthulhu. Ele chamando o Cthulhu e eu vendo minha novelinha, cara. Perfeito. Vendo meu dorama. Então, acho uma forma, a ideia, qual que é a moral da história? Acho uma forma de comunicar a galera da casa, até pra ter uma, pra manter um diálogo ali, desde que esse comentário, Vinícius, oi? Ou faça fora de casa, né? É outra opção, não no motel. É, não, ir pro motel todo dia é foda. Mas de repente você acha um espaço, sei lá, na escola, banheiro do trabalho, sei lá, maluco. Cara, banheiro é uma possibilidade, porque banheiro depende tecnicamente... Depende do banheiro, é... Porque tu fala banheiro, custo. Eu penso num trabalho que eu tinha que o banheiro era praticamente transporte. Na sua casa. Transporte no banheiro? Transporting. Ah, um filme. Tá. Transporte. Ai. Caralho, esse banheiro deve ser foda, hein? Nossa. Transporte, né? Você entra no gás e já te deixa já no. É, tipo. Viagem. Harry Potter tem essa parada, os caras sobem no banheiro. É transporte se... também, inclusive. Se você. Mora no mundo ideal. Peraí, que ninguém falou do mundo ideal. É. Por exemplo, vou contar a minha experiência bem rápido. Eu não falava pro meu marido, tipo, o que eu estava fazendo uma hora trancada no quarto. E teve um dia que ele chegou do trabalho mó feliz e pá, abriu a porta do quarto e ele se assustou com o que ele viu. Meu Deus, quem é essa criança? Morta, sangrando. Vários sangues na parede, tripas escorridas, então, fogueira no meio do apartamento. Ele se assustou com a fogueira e tal. Ele entendeu o chamuscado no teto, finalmente. Ele entendeu, viu aquelas outras minas, ela não sabe como chegaram lá. O bode em pé, né, lendo um livro. Aí, depois que, né, aí eu... E eu pagaria pra ver o mais louco, o mais louco é que eu não percebi que ele entrou no quarto. Continuou, ele, normal. Eu tava fazendo bagulho e ele falou que ele fez barulho. Eu não ouvi, eu tava, tipo, muito concentrada. Nesse dia eu falei, acho que eu tô concentrada. Aí ele, quando eu terminei, ele, me desculpa, nossa, eu atrapalhei, mas você tem, por favor, me avisa quando você for fazer. Daí eu falei, coloca foi a meia. O meu também. Coloca a meia na maçaneta. É, ele falou assim, me coloca um sinal que eu não posso abrir a porta ou que eu não posso fazer barulho aí perto, eu posso fazer... E aí ele me fez uma série de perguntas. Eu posso assistir televisão aí do lado? Vai te atrapalhar a televisão, por exemplo? Ou o videogame é muito alto? Ele começou a me fazer uma série de perguntas. Bacana. Olha aí, compreensão é isso. E aí eu falei assim, puta, que besta, né? Precisou acontecer, entre aspas, um acidente... Pra eu chegar pra ele e falar, não, é isso que acontece. É. Aí ele falou, é só isso? Então tá bom. Pensava que ia ter mais sangue, mais tripas, mais bodes. É que pouca gente tem um espaço que nem o do nosso menino do Acre, né? E que a mãe não entra durante dois anos. Um estado de 20 mil, etc. Quem não queria, né? ter tudo organizadinho. Eu não queria aquela estátua. Não, a estátua nunca é feia, né? A única coisa que eu queria era ter um quarto daquele tamanho pra poder fazer o que eu quisesse. Aquele quarto do ETzinho. Com o ETzinho. Ah, é, com ele. A do ET é legal, né? Tipo, Andrei, vamos voltar lá pro quarto. É isso mesmo, cara. Aquilo ali é muito sondanal, né? Então, mas assim, é interessante porque... assim, eu também sei que vai ter adolescente escutando. E, cara, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é que adolescente... Você não tem vida até você sair de casa. Sim. Então isso é importante. Então às vezes você tá muito ansioso. Inclusive tem um foco de pestilência. Agora eu não vou me lembrar se era o Max ou se era o Flávio que falou que também quando... Acho que era o Max, que quando era adolescente era foda na casa dele. E que aí ele fazia de um jeito lá que não fazia barulho, blá, blá, blá. Ele meio que adaptou o rolê. Sim. Então você vai aprender, você vai ter que mentir também um pouquinho. Isso também é importante, adaptar o rolê, viu? Adaptar o rolê é uma sabedoria. Mãe, tô estudando, eu quero essa uma hora sem interrupção, porque eu quero dar um gás na história, cara. E aí a mãe fala, puta, da hora. Então, pô, meu filho é um gênio, vou ajudar, vou falar pra todo mundo não pisar nem... Não é uma mentira ruim, tá? Você tá tirando tempo você pra você. Você está estudando também. Você tá estudando. Minta em último caso, quando você sabe que é o tipo de coisa que dá problema. Mas às vezes, tipo assim, às vezes falar magia é um negócio muito pesado pra pessoa. Você fala, poxa, vou meditar, vou fazer, porra, porque eu preciso de um momento pra mim e tal, pode não me atrapalhar? E que às vezes, tipo assim, às vezes a pessoa até compreende, só que não respeita também, né? Tem isso também. Ah, sim. É pra isso que existe fechadura na porta. Não, mas até aí não tem, tem gente que não tem. Mas eu vou te falar, assim. Na época que eu morava com meus pais, meditar e nada é a mesma coisa. Ó, vou meditar. Entrava no quarto, fazia. Não, então, é isso que eu tô falando. Mais do que isso. Casos, o meu pai não, porque meu pai meditava também, ele entendia o drama, mas. Putz. Sim, sim. Mas, por exemplo, vai ter gente também, por exemplo, que, tipo, a família de 5 pessoas tá morando em um cômodo. Divide quarto, né? Sim, e aí? Sim. Porque a gente tá falando também, porque, tipo assim, a gente tá tirando um pouco dessa coisa elitista e tá indo pro cara que, por mais que o podcast ainda seja um negócio extremamente fechado, mas um cara pode escutar e pode estar, pô, mas como é que eu vou fazer isso agora? Então, assim, realmente, adapte-se. Mas, enfim, tente procurar o melhor das situações possíveis. Cara, aí tem aquela coisa que o Vinícius falou. Você tem parques que você pode visitar, né? Você tem umas áreas públicas, uma praça, alguma coisa assim, num horário bom também. E assim, e tá todo mundo falando, assim, já quando tiver eu fazendo o ritual menor do pentagrama, mas de início, pelo menos o que eu tô fazendo, você... Primeiro você vai escolher um roteiro, né? É. O que você quer fazer. E de início é muito tranquilo. Você não vai estar... Sentadinho. Você é sentadinho, silêncio. Tranquilo e tal. Sim, dá pra fazer... Tipo, se você não for uma pessoa que se incomoda muito com um barulho como eu, tipo, dá pra fazer no parque bonito. É só ficar longe da bola das crianças. E até o RMP dá pra você ficar no banheiro, tá ligado? Tipo, eu vou tomar um banho rapidão ali, eu vou gastar... Cara, um RMP muito bem feito, você gasta 10 minutos ali nele e tá suave. Faz dá pra você fazer. 10 minutos, mais uns 3 minutinhos pra bronha. Uns 3 minutinhos, 3 minutos pra bronha, o adolescente é um pouquinho menos que isso. Muito legal a cabeça da Lívia, já precisa falar, pô, passar o shampoo, né? Porque quando você tá no banho, né? Pra facilitar. Eu me senti tão fora da realidade, porque eu aprendi há poucos dias que isso se chama banheta. Eu não sabia que isso se chamava. Eu não sabia até esse segundo. Sério? Existe uma nomenclatura pra existe isso? Existe uma nomenclatura que se chama banheta. Como é que fica alemão? Que você bate no banho. Eu preciso pensar Deve em uma legal muito assim. Bom, cara, porque alemão faz essa síntese, né? Faça e traga. Não, banheta. Isso aí, foi ó. Aquela tua amiga também que fez? Do arroz, não. Não, mas isso que eu acho que também é interessante também, é uma provocação também. Tipo, o tempinho pra banheta todo mundo tem, né? Claro! Né? Né? É isso que mas eu acho que é isso que é interessante, porque a gente tá falando sobre a banheta, que é algo que vai te dar um prazer instantâneo. E muitas vezes o tempo... Às vezes... É que assim... A gente tá falando de hábito, né? Por exemplo, eu sou muito acostumado com dieta. Apesar que você disse que é muito acostumado com a banheta. Inclusive, gente, se vocês quiserem, o André ensina. Ele faz videoaulas. Eu faço, inclusive. Com os particulares. Faço pra outros também, que é... Mas é pago. Isso aí é pro... É o pacote premium, né? É o pacote premium. Só pros apoiadores mais... Eles sabem, eles não, sabem. Ia dar o exemplo da porra da dieta, né? Tipo, os chocolates estão sempre no caixa. A verdura tá lá atrás. No cu do mundo. Já é verde, fica porra. Né? Mas é, filho, é isso. Não é força existe de chocolate verde, chocolate dourado, vermelho, no azul Japão celeste. Existe. Não, aqui no Japão. Mas é que no Japão, é que Japão, porra. Japão é fora da realidade, né, cara? Japão é outro mundo. É, Japão já é um alto grau de magia que nem o que tá casando com o Nintendo DS. Então, porra, já não é a referência. Outra coisa que eu queria puxar: medo. É, como eu falei, a gente vive em uma medo nação. Medo ou receio? Não, pra alguns é medo pra caralho. Por quê? Porque assim, pra mim é receio. Porque bate aquela... Eu sei que o inferno é uma construção social, mas essa porra de ideologia é foda, não, cara. Você tem medo de ir pro inferno? Ou você tem medo que apareça alguma coisa do inferno na sua frente? Eu tô dando um exemplo, porque, tipo assim, obviamente eu não acredito no inferno. Ele é uma construção social e tal. Inclusive, eu tô desapegando muito dessa parada de karma. Mas o que eu tô falando é o seguinte. Sempre tem aquela pontadinha que tu fala, será que eu não tô fazendo besteira? O medo é bom para caralho. Porque quando você identifica também esse momento de medo, você identificou uma coisa ali que é uma barreira que você possui. Identificar a barreira é um dos objetivos da magia. Lembra que a gente falou lá atrás que magia tá ligada à evolução, ao autotrabalho, à obra de arte na sua vida. Se você encontrou um lugar onde você tem medo, onde é intocável para você, novamente volta pro diário mágico e pergunta por que que é intocável? Por que que na hora que eu penso na figura de Jesus, Cristo, na Buda, sei lá qual que é a sua divindade, essa figura ela é intocável? Então, por que que você tem medo? Tudo isso é importante. Por isso que eu perguntei pra ele assim, é medo ou é receio? Porque pra mim, medo é uma coisa que te paralisa. O receio te dá respeito daquilo. Tipo, aquilo eu preciso respeitar. Na Bíblia chama temor. Não, não, não. É porque temor eu acho muito, muito, muito forte. Mas o Deus do Velho Testamento gosta. É, não, mas a ideia, o que eu tô falando foi o seguinte, obviamente, eu não tenho medo do tipo de que me paralisa as coisas. Tem gente que talvez vá ter, é por isso que eu puxei. Agora, o receio é que, por causa do receio, você pode se auto-sabotar. Se a gente tá falando sobre hábito aqui... Sim, vai acontecer. Vai acontecer. Rolar auto-sabotagem. Sim. E aí, de novo, você tem que voltar. Porque, cara, a gente passou... Tipo, sei lá, eu tenho 26 anos. Eu passei 26 anos doutrinado através de todos os conceitos que a gente vai vendo da TV, série, quadrinhos, tipo... Não é tipo de coisa, ai, meu Deus, eu vou pro inferno. Não é isso que eu tô falando. Mas, tipo assim, eu tô olhando uma parada, aí dá aquele incômodo, sabe? Tipo... Não é longe demais? Sabe o que você tem que lembrar nessa hora? Que até o padre Fábio de Mello tá curtindo a série Lúcifer. É isso que você tem que lembrar na hora. Nossa, é? É uma postagem que ficou famosa dele refletindo como a série Lúcifer mostra o ser humano, que às vezes culpa o diabo por tudo e não é isso, o ser humano é o culpado. Puxão, sim, não, porque o Fábio de Mello tá conseguindo, você também tem que aprender. E eu não tô nem falando de Goécia, não. Eu não tô falando de Goécia, não tô falando de sacrificar criança, porque isso você tem que ir mesmo de ir pra cadeia. Mas eu tô falando, tipo, tarô. Cara, você tá mexendo, Andrei, com alguma desculpa, energia. Desculpa te interromper, pode. Cara, mas se você não sacrifica criancinhas por medo de ir pra cadeia e não por qualquer outro motivo, você tem eu tenho um pouco de receio e eu medo acho que é de estar no mesmo embora. Ambiente que você. Gente, acabou, né? Tchau, Andrei. Se não fosse isso, droga. Mas eu entendi o que você quer dizer, que como lidar com o medo, né? Cara, isso eu acho que é uma questão muito particular de cada um. De novo, você olha como a importância do Diário Mágico. Podcast inteiro, né? Aliás, a gente tem um programado, né? Vamos entrar muito nisso. Medo. Eu só quero que você pense, vamos refletir sobre o medo e a prática. Aí o Diário Mágico, novamente, ele ganha mais brilho. Volta pro Diário Mágico e por que que você tem medo? Do que você tem medo? E começa a refletir sobre a figura desse medo. Seu medo é fundamentado ou não? Exato. O que você tinha medo... É, converteu em resultado negativo? Nenhum medo é fundamentado. Às vezes tem alguma coisa lá atrás, da infância, uma bobeira. Me estupraram, eu não lembro. Se você tá no meio do mato de cara pra uma onça, é natural que você tenha medo. Não, sim, mas é que a gente não tem mais isso. Eu né? sei. Você não mora em Roraima. Tô te dando um exemplo de que o medo, às vezes, é fundamentado. Tinha uma onça em Suzano. Então, se você mora em Roraima, Suzano, não tem. Você tem medo, por exemplo, se você tá num carro com teu amigo dirigindo bêbado. Sim, eu vou morrer. É que vocês são situações específicas, tá. Não são tá, medo no meu dia a dia, eu não tenho. Tá bom. Por exemplo, corajosa. Fui lá fazer um ritual X e aí eu fiquei tão bolado que eu parei ele. Aí você vai lá no seu diário mágico. Por que que eu parei o ritual? Ah, porque tinha lá um negócio de que é de um raminho X ou Y que eu ainda não estudei muito. Entendi. Pronto, você achou a raiz do seu medo. Entendi. É assim, pra fazer... Eu sempre brinco que pra fazer magia tem que ter ousadia. Mas ousadia assim, e alegria. A ousadia e alegria, exatamente. Dedo no cu e gritaria. Mas a ousadia medo e o receio, elas têm que andar paralelas. Porque não adianta você hoje leu a primeira vez. Sim. E aí você vai lá fazer o ritual da Goécia. Se você não tem base, você vai se... Vamos ter respeito, né? Então, assim, o seu medo pode ser fundamentado do tipo, nossa, me contaram que esse negocinho que você tem que fazer aqui, puta, precisa de um preparo gigante e eu não tava preparado na hora. Pronto, você achou o porquê. Não, sim, então, entendi, entendi. Mas, entendi, ao mesmo tempo, você tem que... O famoso que me mandaram pensar fora da caixinha é você ser ousado. É você falar assim, não, eu vou tentar dessa vez, porque eu acho que eu tenho o suficiente, vai. Entendi. Talvez não tenha essa tudo. Hora que, essa hora que faz merda. Eu tenho mais uma não, reflexão mas é pra somar. É bom fazer aqui, merda. É bom porque tá você bom. Aprende. E você vai fazer em algum momento. Isso e, eu também, tá puta, relaxa. E é assim, outra coisa... Como o Vinícius estava me falando, assim, uma coisa é você subir na bicicletinha metafísica, aí você tá com suas rodinhas, aí você tira as rodinhas. Você vai cair? Vai. Mas você não está na corda bamba, 30 metros de altura no circo, nos Alpes, na bicicletinha. É. Você vai cair? Vai ralar o joelho. Beleza. Aí entra o band-aid. Aí entra o band-aid. Aí quando você vai ficando sinistro, sinistro, sinistro, você sobe lá, faz aqueles coisa de circo. E faz merda, aí você chama o seu amigo um bandista. Exatamente. É outra opção, também é essa. Né? Que é sempre eles. Obrigada, viu, gente? O medo não pode paralisar, essa não. É a questão. Você tem que estar sempre sob controle da. É que às vezes eu não tô nem fazendo nada. Parece que eu tô fazendo merda, na verdade. Mas eu não tô nem fazendo nada. E fica desconfortável. Não, tipo, sei lá, eu tô trabalhando, sei lá. Aí vem o gato e olha pra uma coisa atrás de mim. Aí eu falo, caralho. Não olhe pra trás. Aí o gato fala pra você, não olhe para trás. Aí o Andrei desencarna na hora. Chuta o gato. Não, mas já tô já no sétimo céu já há muito tempo. Né? Vai. Ou tobogã, né? Que também funciona. Vamos lá. Galera, toda vez que você vai numa nutricionista, ou você vai... Enfim, é que eu tô muito nessa coisa de dieta, mas é porque é muito fácil. Não é algo do meu inconsciente. É uma analogia boa, André. Continua. É uma analogia. Tipo, você vai numa academia, alguém vai fazer pra você um roteiro de atividades. Porque, exatamente, você vai ter um ponto A até chegar ao ponto B. Nenhuma nutricionista vai falar pra você, come essas merda verde aí até você achar que acabou. Não, fala, não. Você, pra ser saudável, você vai ter que chegar dos 100 quilos até os 88, e aí dos 88 a gente vai lutar para os 85, que esse é o teu... Tá. É o teu, a tua verdadeira vontade nutricional. Que bonito no isso. Fim, não é, mas não é assim? Vocês já foram nutricionistas, vocês sabem que é assim, né? Oh, mas se uma nutricionista chegasse pra mim essa sua verdadeira vontade nutricional, eu vou dizer que... Que da hora essa nutricionista. Me abraçava com ela. Mas que porra é essa de roteiro? Que é? A gente vai dar algum aqui? Não, mas é o seguinte... Podemos dar vários, o cara escolhe. O cara que simplesmente tem... fala, vou fazer magia, É uma loucura, cara. Você precisa... Você não pode, ou não deve, né? Ir a moda caralho fazendo qualquer coisa, tirando da sua cabeça. Como o Keller falou lá atrás, existem vários caminhos já pavimentados pela florestinha e... Então, eu quero perguntar isso. O seguinte. Existem vários... Eu quero saber, já que nós estamos na nutricionista, eu quero saber o que tem no menu. Tá. O que tem no menu? Quais são os roteiros que vocês conseguem da cabeça de vocês aí pensar. Eu quero dar uma vírgula rapidinho aqui, porque tipo assim, outra coisa, pra que você quer magia, lá do começo que a gente falou, vai ter uma questão aqui. Porque tem gente que quer magia pra entender o simbolismo por trás da parada. Pra mim, assistir o Hora da Aventura e falar, caralho, a árvore da cabala ali. Não, é o cara que quer ser o bruxonildo do... Quer pagar de cemitério beber vinho ruim. É essa galera que acha que quer... Olha, porque tem esse lado. Quer ser rebeldão. Se o cara só o rebeldão tá fudido. Isso aí, isso aí não passa na... É o bruxo. E é por isso que eu comecei falando. Tique. Não faça essa porra. Esse aí é o cara do não faça porra, você entendeu? É tipo ereção. No começo tá legal. Mas quando dura muito tempo, aí começa a ficar foda, né? Você fala, caralho, abaixa essa porra. Né? Começa a doer. Eu nunca tive uma ereção, então. Essa vai funcionar pra só 50%. Já teve, sim. Você já tomou... Já cheirou cocaína? Olha só. Se o Andrei tá tão descobrindo um devasso. O Andrei, né? tá se revelando. Enfim, aí tem o cara lá que eu tava falando do cara que é a simbologia da parada e tal. Esse cara não é isso, magia não é isso. Aí é tipo a história acumulada das referências isso simbólicas. Isso é semiótica pra mim. É semiótica. Isso e até porque essa galera geralmente é uma galera que tá errada, inclusive, porque tem muita gente que coloca uns simbolismos que não existem, né? Que faz uma pareidolia foda. Exatamente a semiótica. Semiótica é ótimo. Vão estudar semiótica. Se vocês estão querendo magia pra isso, vão estudar semiótica. É ótimo que vocês vão ver caralhos em tudo que é lugar. A escola do piercing. É mais caralhos legal. E bucetas. Tudo se resume da semiótica. É muito caralho. Enfim, e tem esse cara. Se você não quer esses caras, isso aí é legal depois, porque aí você enriquece o seu mundo simbólico, suas representações simbólicas. Isso é legal depois. O paralelo. Né? Se a parada é a prática, é o caminho e tal... Aí vem a coisa dos roteiros. Existem vários roteiros possíveis. Vários. E aí é legal você ter mais ou menos qual que é teu norte de magia que você quer. Se você curte uma parada relacionada a caos, você tem uma proposta de roteiro. Se você curte uma parada relacionada ao crawling, você tem uma proposta de roteiro. Se você tá mais interessado em uma coisa mais crawliana. Eu acho que o melhor caminho é o Liber E Vel Exercitorum Subfigura 9, algarismo romano. Ou o Liber O Vel Mani et Sagittai também, que é um bacaninha, que tem uns roteiros. A gente vai deixar aí os links aí no post. E isso daí uma pessoa pode, tipo assim, pô, tô interessada, é roteirinho. Vai lá. É roteirinho. Não é leve, tá? Vamos lembrar que esses roteirinhos... Não, nenhum desses é leve. Esses roteirinhos, vamos combinar uma parada aqui? A gente vai usar o Liber M. O Liber MMM, porque eu acho que ele é mais fácil, ele é mais didático. Se você quer uma coisa lúdica, por exemplo, você tem o Psychonaut Fields Manual, que é muito bacana, muito bom. Né, pelo Blue Fluke. Eu que é acho um simplista, mas é bom. Ele é simplista, ele é bem simplista. Não tem aquela Pop Magic? O Pop Magic é um roteirinho plenamente funcional. Cara, também, é porém bacana, simplista. É bacaninha o Pop Magic, inclusive. Então, só que essa questão, tipo assim, é simplista pra tudo. Não, né? não. O lance é o seguinte: o Pop Magic, por exemplo, que eu conheço melhor do que o Field Manual, o Grant Morrison fala lá: ah, cara, faz uma porra do sigilo aí, toca uma punheta, tá tudo certo. Cara, ok, tá tudo certo. Grande chance de dar certo se você fizer direito. Mas sem um preparo, tem grande chance de você não fazer direito, sabe? Ele não ensina as preliminares, ele corta muita coisa. É por isso que eu gosto do Bernou e do Psychonauta. É. Tipo, já, ali dentro você já tem um embasamentozinho, você já tem um roteirinho, você já tem uma base de exercícios, então é bem didáticozinho. A gente vai falar mais no Bernou, mas eu queria, tipo assim, pelo menos para as pessoas que... Ah, putz, mas eu não quero saber de magia do caos. Tipo, pelo menos a pessoa saber em que... Em é que parece área. Que a magia do caos brotou, assim, como se ela fosse algo destacado. O cara não pode, tipo, pegar o básico do magia do caos, que não entende, o cara não entende nada. Básico de magia do caos e passar para uma coisa mais complexa? Pode. Pode. Inclusive, eu até aconselho, viu? Acho que a magia do caos, a introdução dela é muito mais bacana. E muita gente para na introdução. Né? Não, a maioria. É. Porque, assim, um momento cara... de silêncio pro mago que só faz sigilo, tá Sim. ligado? Acho que desses tradicionais, o mais interessante pra quem tá interessado em alguma coisa que funcione é Rosa Cruz. É. Ah, por Rosa Cruz, é verdade. É. Tem... E Ju, e você, assim, pro lado mais de bruxaria tradicional? Tem não, gente, coisa? Calma aí, vamos. Não, calma aí, vocês abriram Rosa Cruz e estão abrindo outro no meio do caminho. Tá. Mas vamos fechar o Rosa Cruz. Eu quero ver o. Colado. Não, querer. Agora é queimando. Não, tudo bem, querer tu quer. O podcast não vai queimar, não vai pegar fogo, não vai pegar fogo do site, eu vou perder dinheiro. Tá bom. Rosa Cruz é fácil de encontrar, você acha os PDFs de boa, se você quisesse. Tem nego até que faz panfletagem de Rosa Cruz. Sim, é, claro. Eu não sei se eu falei no outro podcast, tipo, que eu tinha mais maluquice que acontecia na minha adolescência, que as pessoas chegavam e entregavam o livro pra mim. Esse negócio foi um não, mas esse livro foi Rosa Cruz, tipo, uma pessoa que eu nunca vi. Cara, você precisa desse livro aqui. É um livro. Toma, tomos, três tomos de Rosa Cruz. E é bonito os livros, né? Aquela é rosa, muito bonito, aquela cruz, é bem bonito. Tá aqui, você precisa. E o negócio era todo anotado, assim, nos cantos, os livros. Parecia aquele, o livro do Harry Potter, quando ele acha o livro do... Do príncipe. Sim, o príncipe mestiço. O príncipe mestiço? O cara me entregou três livros do príncipe mestiço. Eu Mas percebo você que você está precisando sem você disso. Você pedir? Você quer ver mais uma parada que é legal linkar também? Que tá na linha do Rosa Cruz. É, tem um site, eu não sei se é a galera do Cultura ou é alguma dessa galera na linha do Crowley, eu não vou lembrar agora. Ou é Aston Argentum, brasileira. Eu não tô ligado agora. Depois a gente acha, a gente linka aí. Que tá digitalizando os roteiros de A a Z da Golden Dawn em português. Sim, também é um... Cara, é muito bom. É completão também. É muito bom o material da Golden Dawn. Mas já me disseram que Golden Dawn é meio cabeludo. Mas eu acho muito prolixo, muito... Ah, do século XIX, né? É o Tolkien. É ler Tolkien, tá ligado? Não, mas eu acho muito século XIX. Tipo, too much. Tá. Não, se a pessoa... Mas isso é meu achismo, né? Desculpa Não, opinião. Vai que são pessoas que nasceram de monóculo e querem cartola e monóculos e querem um negócio... Tem agora. Um rapidão. É tipo alguém advogando motor a vapor hoje em dia. Funciona que é uma beleza. Tem uma Funciona galera mesmo, cara. Isso. Funciona que é uma beleza. O panela mas... de pressão tá aí pra isso. Mas já inventaram um motor a combustão e, depois disso, já inventaram um motor elétrico. Então... Mas você pode pegar a magia do caos, usar toda a estética da A e fazer um steampunk fudidão aí, que vai ficar da hora. Conheço algumas pessoas que curtem isso. Então, eu acho que Golden Dawn é um bom complemento pro seu conhecimento, seja ele qual for. Sim. Mas ele como base, eu acho muito... É que no mundo ideal, a pessoa interessada, ela vai ler um pouco de tudo, ela mesma vai se encontrar num conhecimento. Verdade. Mas o magista médio... É que a gente não quer complicar. Aí, porque tem isso que tem isso. É que tipo, o cara tá escutando esses nomes, o cara tá viajando na maionese. Tipo, o que vai servir pra ele? Ju, bruxaria é um conceito interessante, porque o que é? Quando a pessoa pensa em bruxaria, automaticamente ela pensa em Wicca. E a gente sabe que não é assim. Uhum. E outra coisa, eu gostaria de falar que antes da pessoa começar, a bruxaria, eu acredito que não existe um consenso. É um conjunto de práticas específicas que cada autor vai falar um negócio. E aí? falando que dele é o certo. E é um conjunto de coisas que as pessoas vão falar de bruxaria moderna. Sim, contemporânea. Desculpa, não dá pra eu ser 100% acadêmica, amigo. Não dá. Eu vou pedir o livro de quem? Hashtag desabafo. Pra isso. É, não dá pra ser, né? Então começa por aí. Mas eu vou falar da Wicca, que foi uma coisa que eu estudei, eu já falei. Muita isso gente entra, inclusive, se inicia por aí. Sim, não, né? Tem problema. Filme, né? Jovens gente... Bruxas, tá aí. Assim, ó. A primeira coisa, antes de começar tudo. Bruxaria não é religião. Wicca é. Você pode ser uma bruxa, você não tem religião. Tá. Wicca é um sistema religioso, ponto. Polêmico no microfone, né? Polêmico, hein? É um sistema religioso, tá? É, não dá pra gente... Não tem grimórios das bruxas de 1600, por motivos óbvios. Não preciso citar, né? Que muitos dos registros que existiam, se existiram... Se lascaram todos. E você fala que também que muita coisa oral também, né? Não faria nem sentido. Exatamente. Às vezes eram, inclusive, pessoas que nem sabiam escrever. Exato. Então... Cara, saber escrever é coisa de século XIX pra frente. Não, ou você tem que perguntar também se aquele conhecimento lá do século XVI ele é tão necessário, tão eficiente pra substituir o que a gente tem hoje. Porque tem várias paradas que você pega e fala: caralho, deve ser muito foda, esse grimório antigo. Porra, nada. Então não tem nada ali de novo. Sim. Mas, ó, só pra eu completar. Na Wicca é usado muita coisa do Crowley. Sim. Muita, muita mesmo. Eu sei por quê. Ih, rapaz. É usado bastante. Então, o primeiro roteiro, ele é muito parecido. Mas, antes disso, você tem... Bruxaria também tem isso. Você não treina só a sua mente. Você precisa treinar o seu corpo. Então, tem igualzinho os mesmos exercícios. Quer falar de novo? Tem igualzinho os mesmos exercícios. Os exercícios de respiração, que aí você pode pegar emprestado lá o... Pranayama? Pranayama. Sempre falo errado. Pranayama. Você pode fazer. Então, assim, é um conjunto de coisas. Da onde vem isso? É um catado? É, porque a gente não tem um manual a seguir. A bruxaria tradicional não tem um manual a seguir. Tudo bem, tudo bem. É que, tipo assim, é que assim, você vai encontrar manuais separados de pessoas que praticam. Uhum. É que assim, tipo, sei lá, manual do Crowley. Então o cara tá vindo de alguma coisa também. Tipo, sei lá, eu acho que... Eu entendi a preocupação que você tá dando com esse... Que você tá fazendo com esse adendo. Uhum. Eu entendi o porquê. Porque tem aquela balela de, a religião mais antiga do mundo e não tal. É, e não é. E fala ainda mais... Sim. Que o cara vai chegar, tipo, 60, nossa... 60 não é a religião mais antiga do mundo, amigo. Desculpa. É, então, pois é. E nem o Crowley é também. Eu só quero acrescentar mais uma coisa, que é outra coisa importante da magia. E ele não é religião. Oi? E ele também não é religião. Tem muita gente que, no senso comum, fala assim, telemita é uma... Telema é uma religião. Beijo, Ivan. É. Então, eu já acho que é. Mas a gente pode beijo, ser para outro... Beijo, Ivan tem uma tese defendendo isso. Eu acho que as pessoas se comportam como se fosse... Como se a telema fosse uma religião, mas ela não é. Essa é a minha opinião. Então, mas pra mim é a mesma viadagem do kardecista. Que, não, isso aqui não é religião, isso aqui é uma doutrina. É, pra mim, eu não sei. Assim, vale um episódio só pra gente discutir. Sim, sim. Ivan, desculpa, não quero confusão com você. Beijo. Mas pau no cu do Ivan, coloca aí, pau no cu do Ivan. Coloca aí eu não trouxe caderninho no pau no cu. Pau no cu do Vinícius, vai ficar pra casa. Pau no cu do Vinícius. Ivan e Vinícius, tá bom. Ju, deixa eu te fazer uma pergunta de ordem prática. Faz. O nosso ouvinte que tá interessado em começar a praticar bruxaria, o que ele tem que correr atrás? Caldeirão, vassoura. Então. Cristais. Atames de 300 reais. Não. Você não precisa disso. Hobby de cetim, roxo. Precisa do hobby de cetim. Não, eu vou fazer uma pergunta até mais anterior que isso. Tá bom. Homem pode praticar? Claro. Porque tem isso também, né? Pode. Por exemplo, eu só fui perceber que o Ica podia homem depois de muito tempo. Inclusive, tem pessoas que não concordam. Foi criado por um homem. Tanto, sim. Só que às vezes tem garota que não sabe. Tem até um episódio todo pra isso daí. Puta, inclusive tem várias. Se criou uma estética toda em volta da mulher e tal. Então, a imagem que fica é essa, mas não é exclusivo. Não, é que eu sei que tem gente de Wicca que defende que é só pra mulher. Então, dentro da Wicca existem tradições e, por exemplo, existe uma polemicona aqui no Brasil, porque, por exemplo, a tradição diânica, ela é Diana. exclusivamente para mulheres. E existe uma pessoa muito importante da Wicca, que todo mundo sabe quem é, que é um sacerdote da tradição diânica. Quando ele foi elevado pela Susana Budapeste lá, foi um escândalo. Meu Deus, como é que um homem pode ser sacerdote que só tem mulher aqui? Eu tô vendo um cara vestido de Mulher Maravilha de Diana aqui, mas tudo bem, deixa quieto. Né? Mas pode, são os dois. Eu vou até respirar pra falar isso de um jeito mais fofo e não polêmico possível. Nossa, esse é o momento que vai ter gente rasgando o cu agora. E gritando. É o seguinte, você me pergunta, o que, que você tem que fazer para iniciar, ou primeira coisa, você tem que começar a prestar atenção direito o que acontece à sua volta. E eu não tô falando só, eu tenho que prestar atenção se a lua tá cheia. Não, não. Você tem que prestar atenção se a porra da plantinha que tem na frente da sua casa, como é que ela tá hoje? Já demora. Tem que fazer um juramento do abismo antes de começar a sair de Malkuth. É que eu já tô imaginando o Mark Wahlberg naquele filme Fim dos Tempos conversando com a planta de plástico. É, eu também não. Ah, assim, tipo, não de plástico, Andrei, mas... Imagina fazendo ritual de plástico que a garota não sabe. Bonitinho. Imagina. Não é de plástico, mas, por exemplo... A planta está exatamente igual a todos os outros. Nossa, a magia tá dando certo, tá dando, né? Certo. É, você tentar é muito... é uma bosta ser bruxa na cidade grande. É uma merda. Mas você tem alguns locais nos quais você pode ir e... O que, que é a bruxaria? Você prestar atenção no que está acontecendo à sua volta, inclusive na natureza. Você tirar o seu sapatinho e botar o pé na grama do Ibirapuera já faz maravilhas para você se conectar com este... Como você queira chamar, tá? E vou falar bem calmo. A bruxaria tem igual importância nos princípios masculino e feminino. Eu não estou... Todo mundo me conhece de outro podcast, sabe que eu sou feminista. Eu não estou falando de gênero, de opção... Não estou falando de nada disso. Eu estou falando de princípio masculino e feminino que gera vida. Ninguém é mais importante do que ninguém. Se você tira alguém do protagonismo e bota outro e trata do mesmo jeito, querido, para mim você não mudou nada. Você só botou um A. Essa é louca, hein? Falar de gênero na magia é outro podcast. Anota aí. Entendeu? Então é assim, é um pouco complicado você lidar com a natureza e saber que existe um ciclo natural que, bonitinho, vai lá, florzinha, vai, é polinizada. Mano, tem que ter as duas coisas. E as duas coisas funcionam, tem que funcionar muito equilibrado. A gente tá na merda que tá, principalmente as minas, porque isso se desequilibrou de um jeito que, né, foi as últimas consequências. Mas é natural, é a lógica do pêndulo. Né? A lógica do pêndulo não é natural. Não é natural. Isso é uma resposta. Tinha que pendular. Então, pois é. Começou a pendular, mas aí vai tentar se corrigir. Acontece essa porra. Normal. Por isso, inclusive, que eu não critico. Tipo, não entro nem nesse mérito. É a primeira coisa. Eu vou falar porque sou menina. Mas as meninas começarem a prestar atenção no próprio ciclo menstrual. Eu sou hoje, não sou xiita, tá? Mas eu sou uma partidária de pare de tomar a pílula. Já dizer aquela música, né? Já ia cantar aqui, porque essa música é boa. Exato. Pare com isso. Comece a... Tudo bem, eu sei que existem meninas, puta, eu tenho vários problemas, X ou Y, não vou entrar nisso agora. Né? Condições médicas. Por favor, continue, se for tá? o caso. Exatamente, né? Você tem que conversar com um médico pra isso. Mas é impressionante a mudança de energia, quando você tá um pouquinho mais pra frente, se você não toma essas porcaria. A minha vida mágica era uma usando anticoncepcional e hoje é outra. Obviamente, por favor, moça, se previna de outras maneiras, tá? Porque não é só criança que pega, você pega várias outras coisas. Mas... É que a gente faz isso só pelo namorado, né? Aí é foda também, precisa de conversa, aquele lance da conversa. Sim, exato, né? Exatamente. Mas, primeira coisa, comece a prestar atenção no que tá acontecendo à tua volta. Ciclos naturais. Por que que está 32 fucking graus no inverno? É, segundo o grande topete do negócio, não tem nada a ver, não né? Não tem, não. Isso aí é normal. No grande topete é muito normal, 32 tá? graus no inverno. Isso é muito ripongo? pode parecer, mas é uma das bases. Você vai ter que... Não é pra você sair no Ibirapuera... Quer dizer, você também faz o que tu queres. Quer abraçar a árvore lá? Abraça. É que tem gente que... Eu entendo quem puxa esse tipo de arquétipo. É que tem, inclusive, eu entendo a galera que vai fundo nisso, muito fundo nisso. Né? Ah, vou tomar suco de corolofila. Bah. Corolofila. Corolofila. Caralho, fila. Não, mas eu entendo super, né? Se a pessoa não estiver disposta a fazer esse básico que você falou, não é pra ela. Não. Não é pra ela. E você também ver como tudo que está externo está afetando você internamente. Você é parte de um ecossistema, né? Exato. Você não é uma pessoa destacada que pega o ônibus, o mesmo ônibus, o mesmo metrô todo dia pra trabalhar. Ô Ju, não é... Oi. Só pôr a roupa preta, então? E ter o atame? Não. Essa é uma parte legal, porque eu adoro ritual, mas você não precisa ter o hobby de R$300. Se um dia você quiser, se você falar assim, nossa, eu vou me sentir... muito confortável e muito legal com isso. Pô, faz. Me senti empoderada. Deixa eu meter um louco aqui. Vai lá, cara. Você quer fazer um ritual com a roupa da Mulher Maravilha? Eu acho que também é... Exato, mas também, por favor, não se individe pra comprar esse tipo de coisa, porque senão você tá tirando e aí você acaba com o princípio de equilíbrio. Você tem o bagulho geral maravilhoso pra fazer o ritual, mas você é um fudido que não consegue pagar o busão. Deixa eu meter um louco aqui rapidinho. Vai, mete. A sua tia, avó, aquela senhorzinha que faz o chazinho, que cuida da plantinha, Cotinha? Tia Cotinha cuida da plantinha. Conversa que ela, com a plantinha. Que ela conversa com a plantinha, que ela, você chega na casa dela e fala assim, ah, peraí que eu preciso pôr um pouquinho mais de água naquela ali, que ela tá meio amarelinha, que mói o ossinho pra colocar na base da plantinha, porque percebeu que ela tá faltando uma coisinha ali. Essa tiazinha é mais bruxa que muita gente. Sim. Uhum. Você entendeu? Que manja do chá, que olha e fala assim, mas não é porque ela manja do chá que ela é bruxa. Ela é bruxa porque ela olhou pra você e falou assim, caralho, você tá precisando de um chá e eu sei que chá é esse. Mas não é por causa que saber o chá, é por saber que você não tá bem, é por saber que tem alguma outra coisa que pode te ajudar a melhorar, é porque ela tá vendo aquele entorno. Que ajuda a falar. Tá vendo aquele entorno. Então, isso é foda. Se você tem um animal doméstico, não importa qual, desde o mais comum, entre aspas, que é um cachorrinho, até, sei lá, você tem uma iguana em casa. É um corvo. Você tem um... Como é que chama mesmo? De formiga? Tem um nome bonito. Fazenda de formiga. Fazenda de... Tem um nome, sei lá. Enfim, nome. Fazenda de formiga. Não importa. Comece a também a perceber certos comportamentos. E não é aquele certo comportamento, ah, ele vem dormir todo dia comigo. Não. Qual é o modus operandi do seu bichinho durante o dia? Não serviria nada pra isso. Então, eu tô reparando pelo que vocês falaram do Liberê, é isso? Uhum. Pranayama, do jeito que você tá falando de bruxaria, que meio que tem uma linha parecida com todos os roteiros. Que mínimo comum, né? É um mínimo comum. Eu tô, como eu disse, eu tô fazendo MMM. E começa exatamente com isso, de você ter uma consciência primeiro do próprio corpo. Exato. Você sabe qual foi meu primeiro exercício de magia, entre aspas, na Wicca? Concentração na chama da vela. Tem quantos lugares isso aí? Todos. Então eu acendi a vela, aí me era sugerido uma cor, porque a gente, né, também trabalha com cores. Já começa o simbolismo ali. Né? Começa o simbolismo. Mas podia ser um ponto na parede. Podia ser um ponto na parede. Mas aí eu fazia com a vela daquela cor. Aí eu falava, que legal. Então todo dia eu fazia aquele exercício. Mas Ju, eu quero saber, onde tá esse exercício? Quem te indicou isso? De onde surgiu? Foram os mestres ocultos. Não, porque eu nunca vi, é sério. Sim. Eu vi na internet, por exemplo. Eu já fiz exercício de vela. Eu também nunca vela. Procurei. Então, esse da bruxaria, o roteirinho não, da Wicca. Não, sabe? Só que eu queria só dar um adendo da vela, do exercício de prestar atenção na vela, que quando eu era adolescente eu praticava uma piromancia. Que você tinha essa porra também. Fogo nas coisas? Vamos mudar de assunto. Vai, o roteirinho. qual o roteirinho? Não, o roteirinho é o meu foi o Gardner. Então existe um texto do Gardner que é o roteirinho oficial, vamos chamar assim, que explica da Wicca Gardneriana. É, exatamente. É difícil de achar, Ju? Não. Tem PDF por aí? Tem nos blogs? Tem. Mesmo os livros, vocês se lembram que aqui no Brasil existia aquela loja Além da Lenda? Eu acho que todo mundo lembra. Tinha uma editora que era ligada à Além da Lenda, que era a editora Gaia, se não me engano. Sim, sim. Eles tinham banca de revistinha. Então, eles têm um livro, por exemplo, que é... Como é que chama o... Acho que é Lee de Angelis, que chama Bruxaria. E aí tem os exercícios, os mesmos exercícios lá. Então, tem um concentração. Concentração na chama da vela. Uhum. Ou exercícios de respiração. Tem esse, desde os livros entre aspas, mais respeitados até os da banquinha de jornal, mas os exercícios acabam sendo os mesmos. É, e se você for olhar, por exemplo, no Liberê lá do Crowley, né? O nome dos exercícios ele colocou em sânscrito, né? Então tá lá asana, pranayama, dharana. Quer dizer, são as mesmas coisas que os hindus fazem há 6 mil anos. É. Então não tem muito o que inventar. Eu queria falar que essa questão da bruxaria, eu acho que ela é um pouco mais fácil de encontrar. Eu não tô falando que é mais fácil de encontrar material bom. Mas ele é, mais fácil de encontrar, sabe por quê? Porque, tipo assim, sei lá, vou estudar sobre o Crowley. Tu tem que ir pra uma parada muito específica pra tu arranjar esse livro. Agora, desde muito tempo que eu me conheço por gente, acho que todo mês na banca tem alguma parada de bruxaria. Ah, mas hoje com internet, Andrei. Hoje com internet. Não, hoje com internet, foda-se. Tá tudo aí, mas... né? Tá tudo aí. Só que o cara precisa saber o que vale e o que não vale, né? Exato. Aí tem outra parada. O que vale e o que não vale, então, quem vai te passar é o tempo. Não tem como. A gente indicou umas paradas aqui que elas têm funcionalidade. Que elas são já calcada e tal. Mas tem muita... mas tem muita coisa, cara, que tipo... Você vai bater o olho, você fala, será que é? Será que não é? Na dúvida, dá mais uma olhada, olha de novo. Será que serve pra mim? Será que serve pra mim? Quando o Vinícius perguntou, onde tá o roteiro? Eu gelei, porque assim, hoje, a minha bruxaria é feita de vários. Eu faço, peguei muita coisa, inclusive, da magia do caos. Eu tenho alguns liber lá da Telemaque que também eu uso. Eu fiz um catadão. Tem gente que acha isso péssimo. Fala não assim, nossa, que pessoa que não mira em nenhum lugar. Misturar egrégoras. Então, isso não é misturar egrégoras, porque ela tá falando de exercício. Exercício. É, não, mas egrégora é tudo que tá composto. Então, não, calma aí. Uma coisa... É uma boa pergunta. Eu gostaria... Não, é uma boa pergunta, porque... Eu gostaria muito de ter um capítulo ou um episódio todo de me explicar o que... Caralho. Tá bom, a gente vai precisar. É, egrégora. Não vai ser esse. Não vai ser esse. Mas só pra explicar, uma coisa da egrégora é a ideia dela, a estética dela, o agrupamento dela, as práticas, os valores dela. Outra coisa é exercício. Exercício, ele é uma parte mecânica, uma parte física. Ela é uma parte operatória. Então ela não tá ligada diretamente à egrégora. A egrégora pega aquilo e veste aquilo. Ela coloca uma roupa por cima dessa parte operatória. Mas a parte operatória ela é um mínimo comum. É tipo assim, vamos usar a analogia do motor que o Vinícius utilizou aqui. Imagina que a prática ela é o motor. Motor elétrico, motor bacaninha, ela é a prática da parada. Só que aí chega uma egrégora telêmica e coloca num Porsche vermelho, não, roxo, né, com o símbolo do Crowley do lado daquele motor. Aí chega a galera da bruxaria, pega aquele motor e coloca dentro de um Fusca cor de rosa com flores. Ai, tem que ser. Que horror. A Wicca, desculpa. Pentagrama. Um pentagrama, então. Eu pensei em um Porsche rosa, preto porra. Com um pentagrama em então tá bom, mas esse aí é a bruxaria tradicional. É, então. Essa é a bruxaria tradicional. Puta Porschão fudido. Sabe o que fica lá? É um V8ão. Olha, Mad Max. Gente. Bonito. Tá, continua. Ok. Então, você entendeu? Uma coisa é o que você monta em cima, outra coisa é o motor, que é a prática da parada. Sim. Então, a prática, ela não tem dono. A prática, ela é isso aí. E não tem como fugir disso. Se eu quiser criar uma porra aqui, vai ser minha. Vai ter direito autoral. Vai, porque... Mas não tem... Duvido que o hindu de 6 mil anos atrás vai vir aqui e falar... Inclusive, eu vou chamar de Andrégora. Andrégora. Ai, caralho. A gente fala que o Grola é egrégora, é o egregola, ele fica... Egregrola. Beleza, vamos fechar então com... Vai. A gente falou que tem isso, tem aquilo, tem o caminho... Então, assim, vocês podem me dizer bullet points de quais são... que é o esqueleto que normalmente desse motor aí? Tá aí até anotado. Podemos, não, fala de cabeça. Vai lá. Vai lá. Ah, vai, seu fodão. Fala de cabeça aqui. Vai, seu fodão. Ele é um instrutor. É o Piráticos. Pensando o quê? Então, exercícios básicos que toda tradição usa. É imobilidade, você fica paradinho em diversas posições. Pode ser a posição mais confortável, pode ser a posição escalafobética de yoga, pode ser... Mas ficar parado, a capacidade de estar parado é importante. Confortavelmente. É nessa parte... Não necessariamente. Que... Não necessariamente. É nessa parte que eu estou... No momento sim, no outro momento talvez... Treinamento não. Da AA, tem um exercício lá que você bota um pires com água na cabeça e tem que ficar pelo menos uma hora sem derramar uma gota. Eu acho isso completamente desnecessário. Eu tô nessa parte da imobilidade e é aquele momento que eu tenho que ficar olhando para o dedão, que nem a Beatrix noiva. Kido. É a Beatrix Kido, só que em vez da Beatrix Kido ficar assim, mexe o dedão, eu tô lá, não mexa esse dedão. tipo, não sai do coma, você quer entrar no coma, né? Não mexa esse dedão. Eu tenho um problema em meu dedão ele tem um pouco de vida própria. Vai. Jesus. eu sempre, toda vez que eu termino magicando, eu imagino que a vida da Liv e do Vinícius é uma parada muito louca. Na verdade, a minha é bem mais louca. É bem louca, mas é menos interessante do que você imagina. Tem a parte de controle de respiração, porque isso é fundamental pra você conseguir controlar até a oxigenação de cérebro. Artes marciais, inclusive, mais. Tem bastante. É. Sim. Então, artes marciais tem muito de ocultismo também. Tem muita gente que, porque assim, né, fala aqui, vírgula rápida. Não é treinamento só da cabeça, é treinamento do corpo também. Sim. Tanto que tem mobilidade, claro. Bababá. Todo mundo diz assim, quando você está dentro de uma arte marcial, você aprende a ter o quê? Disciplina, que é aquele negócio, você vai treinar todo dia. Dizem que a arte marcial é sensacional pra isso, porque você já está incutido na ideia de que, olha... Meio caminho andado, né? Né? Então, quem faz arte marcial and é magista... Vou dar uma dica pra quem curte arte marcial. Tem aquela parada de você fazer exercício quando você tá exausto. O cara pode se matricular numa academia e fazer a prática quando chega em casa. Fica uma hora e meia... Dependendo da prática, ele dorme. Não, tudo sim. Bem. Não tô questionando isso. Enfim, foda-se. Tá. Continue, vocês então, que sabem. É uma forma, sim. Eu acabei de entrar nessa parte da respiração e eu acabei de descobrir que eu não sei respirar. Uhum. Ninguém sabe. Ninguém sabe, Lívia. Isso. Ninguém sabe. Uma coisa prática da respiração. Nem atleta sabe. Ela muda a tua postura. Sim. Você aprende a andar direito. Você aprende a cantar. Tua voz para de desgastar. Não, cara, consigo. Tem cantar, tanta coisa foda. Eu descobri que o pulmão tem 3 etapas. Sim. Cara, que maluquice. Que existe um diafragma, eu né? Eu podia usar esse negócio esse tempo todo. Ah, não. Tá de sacanagem. Porra. Eu tava um pouquinho melhor do que tu, então. Tem várias aplicações muito loucas. Que isso aí. E até entrar em estágio levemente alterado de consciência. É uma das formas mais fáceis de você alterar o estado de consciência é hiperventilar. Sim. Isso é uma coisa que você faz fácil. É respirar fácil, dentro fácil. Do saquinho? Também. Também. Tem, não, gente, hoje em dia tem até... Masturbação auto... Ai, meu Deus. Não tentem isso, amigos. Não, muita gente já morreu assim. Hoje existe até... Opa. Aplicativo de celular que Ufa. Tem, assim, super gráfico. Isso tipo, é bom. Inspire, aí tem, tipo, vai ficando vermelhinho. Agora, expira tantas expirações bem rapidinho. Tum, tum, tum. Você vê graficamente. Você fica olhando ali no... E é mó legal isso fazer isso é aí. Muito inclusive, bom. Olhando no celular. Porque você entra em duas vezes. Pela pra imagem meditar, e pela respiração. Você pode baixar um desse. Mas é aquela coisa também da memória muscular, né? Você vai fazer tanto que você não vai, daqui a pouco você não vai precisar mais. Sim. E é o tipo de coisa que você pode tentar explicar à vontade pra outra pessoa, se ela não tentar. Outra coisa que altera é até tua pressão sanguínea, tá ligado? Sim. Isso sim, você vai relaxando. Faz esse teste. Varia de 2 até 2-3 pontos, assim, da pressão sanguínea, que você consegue dar um... Cara, pranayama muda a vida da parada. Cara, quem tiver pressão baixa, morre, né? Eu tenho pressão baixa e, na verdade, dá uma estabilizada. Dá, tipo assim, tudo sim, fica tudo eu digo ótimo. Porque às vezes eu tô muito nervoso com alguma coisa. Ah, eu tô nervoso, tô... Tipo hoje? Hoje eu tô de boa. Mas eu tô puta, tô nervoso, tô bravo, não sei o quê. Eu tô... como que é? Eufórico? Não, que você tá antes de vai acontecer alguma Maníaco. Coisa? Maníaco. Não, tem um outro nome. Vai acontecer Psicopata. Uma parada. Não, caralho. Calma, gente. Vai acontecer uma parada amanhã e eu tô hoje ansioso. Sofrendo. Isso, ansioso. Obrigado. Eu tô com ansiedade atacada. Pranayama. Cara, eu tenho um amigo indiano que me ensinou eletrônica. Olha esse Vinícius, né, cara? Eu adoro esses contatinhos desses manda. Ele me ensinou uma técnica muito doida de pranayama pra passar desconfortos estomacais e intestinais de forma geral. Isso muito me interessa, pois tenho tiver, gastrite. Tipo, enjoado, se você tiver com dor na barriga, se você estiver com dor de barriga, você foi faz isso essa que tu tá tentando me ensinar? Sim, você caganeira, ignora serve? Solenemente. O negócio funciona aqui, é uma beleza. Passa pra nós depois. Caraca, depois eu passo. Olha só, vai ter uma DR. É verdade, você já me falou uma vez disso e eu nem te perguntei como é que era. Eu posso falar um negócio? Pra mim vai ser eu descobri uma técnica de como fazer minha dor de cabeça ir embora. Olha aí. Pranayama também? Não, faço a mínima ideia, eu inventei. É o Andrégora. Livro. Mas tem a ver com respiração? Não tem a ver com respiração, mas tem a ver com força de vontade. Olha! Oh, você bruxão! É você percebendo o que funciona pra você. Ele é um mago! Com os seus poderes! Cara, acabar com a minha dor. Eu só precisava disso. Inclusive, eu não vou nem mais estudar magia. Era só isso que eu queria. Só tchau. Só não ter dor de cabeça. Só não teria dor de cabeça, só isso. Tá na primeira página do Diário Mágico do Andrei. Por que você quer fazer magia? Não ter mais dor de cabeça. Não. Vai ter a primeira página da Andrégora, que vai ser o livro que eu vou vender no final desse episódio. Eu tenho uma magia foda pra passar dor de cabeça também. Só aspirina. Que aspirina. Envolve componente não, material. Senhor, sabe por quê? Criada porque depois por um de muito tempo, alemão. Se você tem um problema crônico de dor de cabeça, vai acabar efeito a química. Chega uma hora que seu corpo se acostuma e você não. Mas não é, deixa eu te dizer, é só um componente material da aspirina. Porque, na verdade, eu já substituí o potinho de aspirina dele, só tem farinha ali. É tudo na cabeça dele. Revelou. Olha. Que é por isso que você fala, tudo cocaína. Não, é tudo inclusive, o Vinícius tá meio. Esse tem... nariz sangrando aqui, gente, é capilaridade. Esse indiano aí é fácil. Peraí, o que mais que falta? Vocês falaram de mobilidade, vocês falaram de respiração, o que mais? Próximo. Concentração em diversas coisas. Objeto, né? Ficar olhando pro foguinho da vela, ficar olhando um ponto na parede e tal. A capacidade de visualizar imagens mentais. Imaginação. Quase. Mais do que isso um pouco, eu porque diria. Você tem que trazer pra cá, você tem que sobrepor isso aqui na tela mental. Tá, você pode começar só, tipo, fechando o olho, sei lá, imaginar um triângulo, qualquer coisa. E depois, nos níveis mais hard, você imagina um D20 rodando. Pegando de olho fogo. Aberto na sua frente. Gente, isso é mais avançado é porque era o que eu fazia quando eu era adolescente. Ah, Lívia, você. Não, mas isso aí é. Uma pessoa. Se você já joga RPG, irmão. E outra coisa que preciso falar, uma vírgula sobre isso aqui. Essa porra não vai aparecer na tua frente. A não ser que você esteja muito lá pra frente ou com um grau de esquizofrenia foda. Ela não vai, você não vai ver essa caralha na frente. Mas ela tá aqui na frente na tua tela mental. Depois que eu vi esse título, esse bagulho é muito foda. Então, quando você estiver num nível maneiro, você tem que ser capaz de sobrepor a sua tela mental. Ao que você tá enxergando. Sim. De verdade. Sim, e aí você cai é foda, porque você vai pro teu tempo astral. Você tem que forçar um delírio, na verdade, né? Num nível mais agressivo. E ter controle sobre ele, começo, meio e fim. Vamos ter uma conversa a respeito disso. Por que você acha que eu sempre insisti pra você começar a treinar? Porque o que eu fazia quando eu era adolescente, eu tinha muita ansiedade social, era eu me colocava uma armadura. Pronto, isso aí é quase um banimento. Eu me colocava uma armadura e uma área de conforto em volta de mim. É o que eu faço antes de sair de casa, todo dia. É sério. Sensacional. E depois que eu mudei aqui pro centro, os primeiros dias que eu tava, tipo, tava cansada da mudança, que eu tava caralho, prática mágica, eu botava o pé pra fora. Cara, teve um dia que eu fui até o metrô e voltei, 6 pessoas me pararam pra pedir dinheiro. 6. Aí o Eric até falou, tá ficando que nem eu, hein? Porque ele, né? Aí um dia eu fiz assim, deixa eu testar. Aí eu botei a armadurazinha e botei a zona de conforto. Ao invés da... Antes era a armadura do Ultraman, sabe aquele bagulho de borracha por cima? Agora é a Hulkbuster, né? Estourando. Não, era aquelas armaduras de JRPG, que tipo, decotão, tipo, tem meia dúzia, né? Ah, cara, armaduras daí o efeito é o contrário. Então, contrário. Mais uma coisa. Ah, como é que funciona a tela mental? Você já jogou RPG e você esqueceu completamente o universo que tava em volta? Você jogou... Jogando RPG... Sim, amiguinho. Apagou isso aqui e você tava lá. Você viu aquela situação, você tava naquela cidade. Cara... É RPG é uma ferramenta. Aliás, ferramenta básica pra você aprender magia. Joga RPG. É uma boa ferramenta. Gente, isso eu vejo que muita gente vai dizendo, porra, tanto tempo de separar RPG do negócio e vocês vêm falar isso de novo. Então, isso não é novidade. O Foco de Pestilência chegou a essa conclusão também, que o RPG inicia as pessoas na feitiçaria, se eu não me engano. Sim. Então as mães estavam certas. O lobo estava certo. Sim, a minha mãe estava certa na hora que jogou todos os meus livros fora. É que ali era um jogo ainda, que aqui a gente tá fazendo. É aí que tá, de novo. O RPG é o motor da parada. Ele apresenta as técnicas que você, a princípio, não vai usar pra nada. Não vai usar pra porra nenhuma na vida, vai só se divertir com elas. E são técnicas maravilhosas de diversão, porque são técnicas universais e tal. E aí a gente tá vestindo naquelas técnicas uma utilidade mágica com alguma egrégora, alguma coisa. Andrégora. Então. Mas isso que eu ia falar, essa coisa de você ver tela mental e tal. Eu aprendi a fazer de maneira natural aquilo que a gente estava falando no outro podcast. Deixa eu ver o quanto eu posso revelar isso para as pessoas. Não, tô falando sério. Revela pra nós. Tem spoiler do próximo livro? Quando eu tô. Spoiler? É que, tipo assim, às vezes eu tô tentando dormir, aí bate uma ansiedade muito forte. E eu tenho a impressão de ter pessoas à minha volta. E assim, nada mais é do que minha... Eu imagino, eu espero que seja. A minha ansiedade batendo. Nesse apartamento. Ou Shadow People. Então, pois é, tipo... Sério, eu sempre tive problema com isso desde criança. Então, pra mim é mais do que natural, tipo, eu consigo dormir tranquilamente com um cobertor em cima da minha cabeça por causa disso. E uma coisa que eu aprendi... É o banimento do cobertor, André, que você tá então, eu aprendi... A gente vai falar sobre banimento, vai ser o último item aqui dessa lista. Mas eu aprendi a fazer um banimento sem saber que porra era essa. Era mais ou menos a mesma coisa que você precisava e você descobriu intuitivamente. Lembrando que ele não é um ritual de banimento. Ele é uma forma de banimento. Não, ele é a loucura da cabeça do André. Da Andrégora. Funciona. É o que importa, no fim das contas. Beleza. Então vamos lá, uma coisa que eu gostaria de puxar aqui é essa questão do não pensamento. Isso talvez seja a coisa mais difícil que eu tenho. Olha só, eu vou ser totalmente franco com vocês. Ninguém aqui que nunca fez magia na vida vai passar um período curto, como por exemplo 5 anos, treinando isso e conseguir de fato não pensar. A ideia é você silenciar a sua cabeça o máximo possível. Eu acho que até pensar como silenciamento é muito bom. Tem algum lugar que eu li aí, eu não vou lembrar agora, isso é foda quando você começa a pegar muita coisa, né? Que na verdade o que você tá fazendo é você tá impedindo o fluxo excessivo de pensamento. Esse é o principal foco. Você tá impedindo o fluxo. Você não tá acabando com o pensamento. E assim, eu acho que você nunca deve ficar satisfeito com pouco. Você sempre tem que tentar mais. Ao mesmo tempo que tentar... É pensar. Exato. Então, é isso que eu ia perguntar. Se você tá tentando, isso é zen. Eu tive um brother... Não exista. Quase. Eu tive um brother... Okay, o Vinícius teve o brother... Isso se chama muita bebedeira indiano. E sono. Não, isso se chama memória perdida depois de como alcoólico. O Vinícius teve um brother indiano, eu tive um brother que era da escola Zen Rinzai. Loucaço esse maluco. E ele ensinou umas paradas aí que eu acho que deu um problema, mas tudo bem. E uma das coisas que ele falou foi justamente dessa tranqueira. Ele falou assim, quando você tá meditando, cara, primeiro, seu pensamento vem. Tá vindo. Deixa aí. Não, porque eles têm a mania de fixar aqui na tua tela mental e deixa aí. Chega uma hora que parece que eles estão passando na parte de trás da cabeça. Sim. Da rua. Tem uma rua, você tá no plano, no primeiro plano da rua, eles estão na parte de trás. Chega uma hora que eles estão na parte de trás com menos barulho. Sim. Chega uma hora que eles estão na parte de trás, você nem percebe que eles estão na parte de trás. Verdade. É isso. Você já tá foda quando tá aí. Mas o ideal é que você realmente não exista. Que se entrar alguém na sala aqui, por exemplo, Robert Anton Wilson tem um relato desse, se eu não me engano. No Cosmic Trigger, eu acho. Que ele fala que a filha dele entrou na sala e não percebeu que ele tava lá. Porque ele silenciou. Esse é o objetivo. O objetivo é você, tipo, silenciar. Eu virei uma pedra. Eu virei um objeto, tá ligado? Eu acho que o manual da escoteira menina também ensina a fazer isso. Que é o do Baden Powell, que é... Maçonzaço. Uhum. Olha aí, que eu não sabia. Tem um problema, mais uma anedota. Se você faz isso o tempo todo, as conversas ficam de fundo, e você aprende a refazer o caminho contrário, tipo, começar a perceber que as conversas estão ali, aquelas vozes ali no fundo, você percebe que em algum momento ele tem uma voz permanentemente cantando a música do Tetris. Pode reparar. Sempre. Música do Tetris. Ou da batatinha. Acho que na minha cabeça canta da batatinha. E aí tem o outro ritual também lá, que é do manter a concentração, né, do BBM que ele fala, que é você concentrar em algo. O mantrinha que você isso, faz. Isso, o mantra ajuda pra caramba. Essa é a técnica principal daquela meditação transcendental que eu falei lá, acho que no primeiro episódio. Que é o seguinte, você fica repetindo um som na sua cabeça, de preferência uma palavra que não signifique nada pra você. Serve aquela do Star Wars, que a Lívia tava pirando muito bêbada e falando eu sou um com a força, a força é comigo. Não, é muito, muito longo e muito, tá bom, tem muito significado. Piruiups é ótimo. Piruíps. Você fica repetindo isso na cabeça até que chega uma hora que, primeiro, começa a embolar. Certo. E segundo, começa a não significar nada. E terceiro, certo, você tá repetindo aquele negócio que não significa nada e todos os outros pensamentos foram pro cacete. Porque aquilo ocupou toda a parte do seu cérebro. Lógica, que, né, lida com pensamentos verbais. Gente, é só eu parar de tomar minha medicação que acontece tudo isso. Encontramos um problema aí. E sabe onde eu fazia muito isso? Na natação. Porque natação tinha, às vezes, aquelas provas de resistência mesmo. Você tem que ficar vários tempos. Ali era... Cara, eu tô sentindo muita falta da natação. A natação era ótima pra essa parada. Porque eu meti o pranayama numa respiração... Meti uma respiração calculada ali. Eu tava metendo um exercício físico ali, foda. E eu botava um piruiups na cabeça. Eu fazia isso correndo. Acabou. E eu tô lá... Piruiups. Eu boto a cabeça na... Passa 40 minutos... Falando piriups, né? Não, passa 40, mas chega uma hora que você e a água. Você, a água, o local, o ar, tipo, não há mais diferença. Você tá tipo. Era. Porra, e dá um prazer do caralho isso. Tem uma outra questão também. Tem gente que relata que na hora de uma meditação dessas, às vezes sente uma opressão, outra parada. põe no diário mágico e depois teoriza o porquê dessa opressão. Porque já aconteceu de sentir, mas a maioria das vezes é um prazer profundo, assim, sabe? De integração. Eu que sou suscetível a som, muito, qualquer um, repetido ou não. Eu não vivo sem música. O que falta? É. O que falta? É a musiquinha no fundo. Uma amiga tem uma escola de yoga aqui em São Paulo, aliás, muito boa, mas ela não tá pagando pra nós, então não vamos falar. Mas isso pode mudar, ela pode pagar, ela a gente pode pagar a gente. Bastante. E aí ela me convidou pra ir num puja de Ganesha. Ela falou, ó, vou fazer aqui que, amiga? Um puja. É uma adoração. Uma adoração. Ela pode só dar aulas grátis também, que a gente já dialoga. Já gosta, né? E ela falou assim, ó, eu vou fazer esse puja, você tá convidada, você pode trazer flores pra oferecer pra Ganesha, enfim, eu posso trazer um docinhos, comer, ele adora amendoim, né, essas coisas. Vai baixar os orelhas. É uma divindade que eu, corriqueiramente, presto também a Ganesha. Sim. É muito bom. Comecem com Ganesha, se vocês quiserem, eu também, é muito bom. É. É um elefantinho fofinho, né? É tranquilaço, tranquilaço. É, mas legal. E aí, uma das partes, ela guiou toda, então tem a pessoa que guia... Essa celebração, eu interpreto isso como uma celebração, me desculpe se eu estiver falando errado. E aí, existe uma hora, porque todos os deuses têm 106 nomes. 108. 108, né? Obrigada. 108 nomes. E chega uma hora que todos presentes vão entoando estes 108 nomes. Apesar deles serem diferentes, uns mais curtos, outros mais longos, o começo e o final é sempre igual, que é em o sânscrito, Om... Em sânscrito, Ju. Oi? Em sânscrito, né? Em sânscrito. Tem gente que faz em português, acho tão feio. Não, em é português, o Om e o Namahá, não, né? É o Om e termina com Namahá. O meio que om, é... Om, blá, blá, blá, Namahá. Exato. Om, gana, blá, blá, blá, fala assim, ah, o Ganesha, um dos nomes de Ganesha é o adorador de doces. É. Então tem vários nomes lá, nomes legais que parecem assim super uau, e tem nomes assim, aquele que gosta de doces, aquele que, que vê as flores, blá blá blá. Aquilo ficou assim, quando eu tava no décimo... Você já tava no alvaro? Eu já não tava lá. É muito foda. A Ira tava junto. Teve uma hora que tinha que virar a folha, eu não sei os 108 nomes. Eu já tava repetindo com a galera sem olhar no papel. Como? Egrégora. E aí, quando parou, sabe quando fez um... E eu voltei e falei, ih, caralho, tem mais gente aqui do lado. Eu viajei. Muito repetindo, louco. De ficar esse... Om, isso é nananana, né, mamá? Eu acho que eu tenho uma facilidade com sons também. Eu gosto. Você tentou me ensinar uma vez que era com som, né? Eu não consegui falar. Uns 5 minutos depois, né? Lívia, tudo bem? Mas era um mantra foda que eu passei pra ela. E deu uma travada mesmo. Deu uma tela dela azul. Cadê o vídeo? Não tinha vídeo. É, acho que ele ficou só assim. Só a Lívia faz vídeos comprometedores. Não é o dela. Poxa. Então, assim, no fim, o que a gente tá falando pro pessoal é que você pode encontrar formas, né, distintas também de concentração, né? Qual que é o próximo item? Tem mais? Sim. É polêmico agora. Nem sei se. Do X-Videos, Andrei. É. Poderia ser, mas não. Que é o banimento. Tá. Será que talvez valha um episódio próprio? Não, não eu é acho tanto. Que vale um episódio próprio, mas a gente tem que começar a falar, né? É. Porque. Tem que falar, se a gente pra falar de vários banimentos. A nossa proposta é que a pessoa já comece a fazer alguma coisa. Sim, agora, e né? Que talvez de todos esses, talvez você não faça um. Mas o banimento, ele é principal. E eu sempre brinco. Antes de você querer segurar na varinha da Hermione e mandar um Ava, como chamava? Kedavra lá. Antes de você querer mandar o raiozinho, a bola de fogo do Hadouken, meu amor, aprenda a se defender. É a primeira coisa que você tem que aprender a fazer. Sim, sim, sim, sim, sim. Aí é aí que entra... Uma perguntinha. O Keller é conhecido, acho que já falou no Mundo Freak e tal, de falar que o banimento... Não faz isso. Vai de novo, repete. Eu estava acariciando o microfone com os meus lábios. Pois é, tá precisando beijar, né, filha? Resolve isso lá no depois. Você pode colocar uma etiquetazinha? Que é ler no microfone. Não, aquilo ali, filha, vai ser no fogo. Vai ser o banimento pelo fogo. Então, perguntinha para o Keller. Keller é conhecido lá no Mundo Freak, que ele já largou essa frasezinha dizendo que o banimento é a camisinha espiritual. Bom, melhor frase. Muito boa, muito boa. Não sei de onde veio. A, transputaniano. Mas assim, de novo, voltando àquele problema do receio, do medo. E se eu fuder com a camisinha espiritual? Não era melhor ter ficado sem a camisinha? Hã? No. Ai. Eu acho que eu entendi o que você falou. Por exemplo, vou fazer um banimento cagado. Vou trazer pro campo da bruxaria. Você traçou um círculo mágico, porque você tá delimitando o espaço mágico e, querendo ou não, você está... banindo. Beleza. Tá ele fora. Não serve... Vou falar bem devagar. O círculo mágico não serve só pra defesa. Não é isso. Pra ataque também. Vai! Mas também. Pra ataque? Também. Dizem que quando você está começando, como você tem uma boa... Dizem na Wicca. Quando você tem uma boa... olha, eu vou traçar porque eu vou fazer esse ritual. As coisas... Quem está te acompanhando, corrige. Caso você faça alguma coisa errada ao traçar o círculo, por exemplo. Que desculpinha da porra, hein? Tem gente que diz isso. Eu ouvi muito na Wicca isso. Ah, se você está fazendo e de repente escorregou, tem alguma coisa que pode corrigir para você. Ok. E tu, Kela, que no... Então, esse raciocínio dela é bom porque, na verdade, é pra você manter a vontade. Você entendeu? Sim, tipo, eu errei, eu não fiz o pentagrama perfeito, mas eu mantenho a vontade que eu tô ali com o pentagrama. Então, tipo, dá, vai ali, né? Vai meio ali. É só pra pessoa não parar, gente. Eu acho que ninguém corrige porra nenhuma, não. Mas você também não deve se preocupar tanto com isso, então... É de novo, né? Você não vai estar a 30 metros de altura na corda bamba com a bicicletinha. Agora, sobre se é importante... tem uma outra coisa também. Banimento é legal você também fazer um exercício daquilo que você quer dentro da tua vida e que você quer fora. Por exemplo, o teu espaço. Não, você bane tudo. É sério! Tecnicamente, eu acho super foda banir tudo. Desde do ódio da coisa quanto a bênção da tia Cotinha que eu não sei de onde veio. Tá ligado? Pra mim, tá de boa. Você esteriliza. Eu prefiro deixar 0-0. Mas também é importante... um exercício, olha só que exercício louco que tá junto. Pra você ver o que é importante pra você, o que você quer que fica, o que você quer que não fica, você entendeu? Então, no fim das contas, ele também soma mais com aquela coisa pra você ter autonomia da tua vida. Porque às vezes tem tanta gente que mete a mão na tua cabeça, que te dá bênção, que não sei o que, que você não quer aquela porra. Ou que você, sei lá, você não sabe de onde tá vindo isso, você entendeu? Eu cansei de ver isso. Eu passei uma boa parte da vida relacionada à igreja e tal. A famosa tia também faz isso. Na vida real, não mágica, entre muitas aspas. A mulher grávida, eu tenho uma amiga que está grávida, de gêmeos. Ela fala, eu não aguento mais. As pessoas vêm falar comigo e botam a mão na minha barriga. No saco do pai, ninguém põe a mão e fala então, parabéns. Parabéns aí, cara. Ela fala, gente, eu estou no ônibus. A pessoa nem me conhece e fala, ai, tá grávida de quanto tempo? Não façam isso. Eu acho que também fica... Não, seja, eu falo, velho, porra, eu não se referia mesmo pra tira ser mulher, cara. Tira a mão... Muito, isso é muito grosseiro, da pessoa, cara. Porque criança é mega se eu fosse mulher, eu ia totalmente aprender Krav Maga, cara. Ia quebrar a mão da galera, enfiar nariz dentro do cérebro. Nossa. Ela está absoluta liputaça com isso. Porque ela fala, Juliana, estou no transporte coletivo. As pessoas não me conhecem. Uma imunda. Pá. Exato. Primeiro, os micróbios, banheta. Né? Depois, as outras coisas que vêm na mão. Que é o que eles estão falando. Não, eu não sei, tipo, se é uma bênção essa porra. A minha individualidade, foda-se. Na tradição cigana, a gente fala que tem chakras importantes na mão. A leitura de mão, por exemplo, cigana, não é técnica. Não é, ai, olha só. Em algumas, né, tem vários tipos de cigano. Romani, tem o Sinti, tem o Calon e tal. Mas não é pela linha da mão. É pra eu encostei, dei um beijo de alma. Uma coisa liguei. Energética. Se eu não me engano, o Bruno Cobb, que trabalhava muito com cigano e tal, ele falava essa palavra de beijo de alma. Acho que foi ele que eu ouvi falando isso pela primeira vez. Que eu fiz uma conexão energética ali e tal. E isso é legal, porra. Mas vem coisa pra você também, você entendeu? Você tá abrindo uma portinha ali e tal. É o corpo da mulher grávida é público. Então, nós vamos sugerir, como este é o primeiro programa prático da etiquetinha da tag prática, nós vamos sugerir uma lição de casa para vocês, que é fazer um banimento. Ah, Juliana, é qualquer um? Não, dessa vez nós vamos indicar um específico. Nós aconselhamos, né? Aconselhamos, né? Porque aí também, se a pessoa quer vir aqui nos comentários e contar, tá meio que todo mundo fez a mesma coisa. Vocês podem comparar, discutir entre si. Eu já ouvi de gente que, eu fiz o RGP e daí eu ouvi um som... Tem gente, tem várias coisas, tem gente que fala um monte de coisa. Vai eu lá e bota. Nunca mais faço. E se eu faço, acontece essa porra tem gente. Não. Não, mas no caso era um som bonito, não era um som tipo... O que é um som bonito? Tipo um som de ventinho na mata. Entendi. É o Ed Vedder no teu ouvido falando alguma coisa. Ou o Ed Vedder no meu ouvido faz todo dia. Oh, delícia. Beleza. Bom, o que significa RGP. É o ritual gnóstico do pentagrama. Ô Ju, por que vocês estão aconselhando o ritual gnóstico do pentagrama? Porque ele é menos complicado, ele é menos demorado, e para quem está começando, ele não é extremamente difícil. E não é dogmático, né? Não tem carregamento simbólico. Não, você não tá se ligando a nenhuma egrégora, X ou Y. Nenhuma andrégora. Nem a andrégora. O único símbolo que ele tem é o pentagrama, né? Porque ele é o ritual gnóstico do pentagrama, né? Sim. Que é o que significa o pentagrama? É um símbolo de proteção tradicional. Mas o legal do pentagrama dentro desse contexto é que o pentagrama é um símbolo tão amplo que ele significa exatamente aquilo que você precisa que ele seja. Exatamente. E eu acho que, inclusive, também é um bom exercício pro cara que tá com receiozinho, porque pentagrama, em todo filme, é pentagrama bicho de capeta. Ah, né? É um inferno, né? Que você quando começa de qualquer filme de terror, quando já bota lá na parede de sangue o pentagrama e fala, ai, de novo. É só você colocar o pentagrama pra cima, tá tudo bem. O problema é a pontinha pra baixo. Você vê que o filme não presta. Tem pentagrama, tem cruz invertida e 666, tu já joga fora o filme. E o filme não foi um pouco criativo. Lembrando que nós não temos responsabilidade, blá, blá, blá, blá. Não, isso aqui não é um curso, não é um EAD. Não é um culto. Não é um culto. Mas você pode dar dinheiro se quiser. Claro, sempre pode. Se você sentir à vontade, inclusive, de depositar na conta individual também, não só o coletivo. E até a gente brincou aqui do comentário, da galera quiser ir embaixo no comentário, trocar experiência e tal. Revelar tuas práticas particulares também é meio complicado. Não é uma coisa pra você abrir na internet. Quando a gente tá falando lá embaixo, você fala o que você achou, se você sentiu, se foi legal, se não você foi. Você já fazia um outro ritual e você achou esse mais legal, menos legal? É isso, mais tá? Mais do que isso. Você também precisa tomar muito cuidado com quem vai te responder. Porque isso também é perigoso. Uhum. Porque tem essa questão. Você tá se abrindo e você tá se expondo pra outras pessoas. Por mais que você... Toma muito cuidado com o tipo de pessoa que vai falar. Porque pode ser qualquer tipo de pessoa sem noção. Sim, a gente não sabe. Eu já deu pra perceber que tem... Vamos lá. Nesse primeiro episódio já teve gente fazendo próximo disso. É foda. Faz isso aqui que aqui é melhor. Não, calma, gente. Calma. E não tô falando que é o que eu falar, o que a gente falar aqui vai ser mais certo. Você me lembrou mais uma coisa. Bem, até vai. Mas, enfim. Você não conhece que a pessoa tá do outro lado. Aqui, pelo menos, uma coisa que a gente pode garantir. A gente tem cara. Nós aqui estamos bem intencionados. Tirando o Vinícius. Sim. É, tirando eu, lógico. E tem uma outra coisa que eu quero dizer, assim, que faltou falar lá atrás, é importante falar agora. Por exemplo, a Ju, ela chegou a dizer que ela criou a prática dela, né, fazendo um apanhado de coisas e tal. A prática do Bardon, ela é a prática do Bardon, do Franz Bardon, que você utiliza o livro dele como uma referência legal. A prática do Crowley, ela é a prática do Crowley. A prática do Peter Carroll, ele tentou fazer uma coisa aberta, mas ainda é a prática do Peter Carroll. Então vamos ver qual que é a prática do Andrei, vamos ver qual que é a prática da Lívia. Andrégora. Né? Pé do Andrégora. Vai pegando, vai fazendo, vai construindo. E o importante é ele ter uma liga de sentido dentro da tua prática. Isso ela vem com o tempo. É, porque pra construir tem que ter o quê? Tijolinho. Né? Construa, não dá... e eles virão. Nossa, né? Você pode ousar e criar a partir do momento que você tem um mínimo de base, né? Inclusive, vamos vender tijolos abençoados para vocês quiserem comprar. Né? Mas, bom, então, esta é a lição de casa. Vai estar aí no post. Uhum. A descrição, tá bom? É isso mesmo, vai fazer um barulhinho mesmo, vai vocalizar. Não precisa ser... Se tiver sozinho em casa, pode gritar. Pode gritar. Se tem mais alguém em casa e se é embaçado pra você... Puta, não posso fazer, porque talvez se alguém ouvir vai achar que eu sou maluco. Faz baixinho. Faça gritando um dia, se puder. Faça baixo. Ih. Não faça com som. Só movimente a boca. Faça com um tom de voz baixo. Faça com um tom de voz alto. Faz um monte de vez aí. Vê qual que você acha que você sentiu bacana. Diário Mágico. Mas faça. Faz antes de sair de casa... É uma boa, né? É uma tipo boa. Assim, dependendo de onde você mora, também é uma boa. E você fazer quando você sair de casa e quando você voltar pra casa. Perfeito. Porque isso é interessante também, porque o banimento é como se fosse o ato de você colocar e de você tirar da camisinha. Até porque não é muito saudável você ficar com a camisinha usada durante o dia, né? Que horror! Bom, essa é a lição de casa. Tem aí no post a descrição bonitinho. Faça. Não faça um dia só. Exato. Aprenda a fazer. Porque na primeira vez você não vai fazer certo. Não vai. E não tem problema, porque isso não vai te fazer mal. Então faça até você se sentir confortável de fazer de forma intuitiva. Tá? Duas vezes por dia. É. Coloca, se você quiser, uma... Se está precisando de um Capitão Nascimento, a Capitã Nascimento mandou você fazer de lá quando você acordar e quando você for dormir. Pronto. Isso. Se você... E arruma um caderninho pra anotar essas porra. Perfeito. Não, isso é um ponto à parte. Antes de começar o exercício e quando terminar o exercício. Uhum. Outra coisa. Cara, assim, de tudo que eu já escutei, de tudo que eu já li, de diversos dogmas, cara, grimóriozinho. O que é o grimóriozinho? Nada mais é do que você é uma anotação, tipo, diário dos sonhos. É você fazer o diário mágico. É isso, é tudo a mesma merda. O que chama grimório, tem gente que chama de livro da sombra, tem gente que chama de caderninho. O meu chama José. Então, você não sabe o que anotar? Você vou dar R$100 pra quem descobrir qual vai ser o nome do meu. Você não sabe o que anotar? Começa, anota assim, hoje comecei. Hoje quando? Hoje, dia tal. Hora tal. Ah, mas aí a gente coloca isso num post também, né? Um esqueletinho. Tá bom. Não, mas é que a pessoa, tipo... Lunes a pessoa... em Léo. Não. Mas eu quero falar uma parada aqui que é o que acontece comigo. Eu sou muito ansioso. Então, às vezes, eu li a parada, mas eu fiz uma leitura, mega leitura dinâmica. Então, tipo assim, é bom também a gente reiterar esse tipo de coisa que é importante também. Que às vezes o cara esquece, o cara passou direto. Acontece. Continue. Então, você pode... Pode, tô dando sugestão. Você começa. Hoje, dia tal, comecei o exercício na hora tal. Meu estado mental era esse, X. Meu estado físico era Y. Tipo, dor no pé esquerdo e... E tá vendo, puto da vida. Olha lá, você já tá fazendo uma bruxaria, porque você tá prestando atenção no que tá acontecendo com você. Eu, nesses lances de diário mágico... É sério isso que eu vou falar. Eu descobri um problema que eu tinha de saúde e fui no médico. Porque eu sempre anotava. Estou com uma dor do lado direito, nas costas, aqui perto da lombar. E, porra, eu olhava o diário e toda vez tinha essa merda. Eu falei, preciso ir no médico. E eu tinha um problema. Preste atenção. Às vezes, você tá lá na correria do dia a dia, você não presta atenção no seu corpo. Acha que é normal, né? Você acha que tá, tudo bem, eu tô sentando aqui na cadeira há muito tempo. Não. Você começa a notar essas coisas em você. Então, anota... Pode ser a coisa mais pequenininha, assim, tipo... Ai, hoje eu tô esquisito, espirrei mais que o normal, acho que eu tô com alergia. Nunca escreva normal. Estado físico, normal. Não faz isso, cara. Estado físico, por exemplo, vamos dar um exemplo. Estou descansado. Acordei e dormi bacaninha. Ou, putz, eu não dormi bem, então eu estou um pouco... Tipo, às vezes nada demais, sei lá. Acabei de tomar banho, tô sentindo refrescado. Não, nada, refrescado, foda-se. Anota qualquer coisa. Sim. Só não escreve normal, porque isso aí não adianta. Parece nada. Que alguém que chupou House deu uma lambida na minha bunda. Coloca. Inclusive, acho muito útil esse tipo de alusão, viu? Inclusive, vou experimentar. Ai, meu Deus. É a grande técnica do House Preto. É. Lendária. Próximos programas, a gente ensina. Não, aí você. É, porque vai ter programa sobre magia sexual, inclusive. Opa. Uhum. E o House Preto é importante. Com o Mr. Catra. Inclusive, os egípcios, né? Eles usavam o House Preto. O host desse programa tem que ser o Sr. Batata. Você pode ser a sua primeira assunção da forma Deus. Da André agora, inclusive. Da André. Senhor Batata. O Sr. Batata. Ah, vocês roubaram meu nome de Soror Batata mesmo, né? É Soror Batata. Soror Batatinha. Eu sou a Soror. A partir de hoje, sou apenas atendo como Soror Batata. Bom, e é isso, tá bom? Não faz assim, fiz uma vez só não e aí certo, senti o um negócio, não quero fazer mais. Tenta. É insiste. Prática, gente. Prática. 21 dias no mínimo. Que é pra você fazer uma parada de hábito, 21 dias a tempo mínimo. 21 a 28, né? Você cria um hábito com o nessa, de 20. Perfeito. Parada. Vou fazer uma alusão bem babaca, porém certeira. Você não paga o seu personal trainer. Se você tem um personal trainer, você não paga o seu personal trainer pra dar 10 voltas em torno do parque e você fica sarado. Não. Você paga o personal trainer para ele te ensinar. Olha, você tem que fazer. E você tem que fazer. Você tem que praticar. Para de ficar só lendo. Faz o bagulhinho aí. Mas você pode não fazer nada e pagar a gente também. Pra ir lá ensinar. É que a gente que paga o personal, só o personal comer a pessoa também. Eita! Gente, eu ia lá no Office agora, mas depois dessa termina assim. Então encerra, né? Vamos. Então, vamos tá fazer já? Aqui uma oração, vamos. É uma boa, né? É uma tipo boa. Assim, dependendo de onde você mora, também é uma boa. E você fazer quando você sair de casa e quando você voltar pra casa. Perfeito. Porque isso é interessante também, porque o banimento é como se fosse o ato de você colocar e de você tirar da camisinha. Até porque não é muito saudável você ficar com a camisinha usada durante o dia, né? Que horror! Já aconteceu, já. Pensei uma coisa nisso. Parecida, mas eu não vou contar. Ah, ah, porra, né? É. A CMBL descobre esse episódio. Informações pra galera. É o famoso, assim, cu de pato na gaveta, né? Quê? Não, o famoso, eu nunca ouvi na vida, né? Tipo, não confunda cu de pato com gaveta. Quem confundiria? Pelo amor de Deus. De novo, eu sou discordiana. Discordiana não, lá no Mato Grosso o bagulho é louco mesmo, né, velho? Rapaz. Caralho, o que vocês estão fazendo? Você vê vários patos assim, pilhados um no outro. Que isso? É o criado do mundo. Peraí, deixa eu fechar aí o bagulho. É o pato que não faz quack. Quack.